Meu nome é Pensador Louco e eu sou o podcaster mais escangalhado do mundo. Para a realidade lá fora, eu sou só um velho nerd retardado. Mas secretamente, trancado em um teatro escuro e forçado por Deashagur, um deus cósmico do caos que teima em querer me lascar o lombo por quaisquer motivos, eu assisto filmes com a ajuda de outras vítimas e os libero em podcast para espalhar a loucura criativa no mundo e trazer a revolução e anarquia cultural para todos. Este é o Necrofilmicon. Anteriormente no Necrofilmicon. Eles vão lá, né, conversar no laguinho, que é o ponto mais triste do filme, né? Sempre você tem que conversar num lago ou num lugar escuro. Daí ele perguntando, ah, mas o que aconteceu com você aí? Né? Daí ele fala, putz, é meio estranha essa vida, né? Daí ele fala que ele conheceu uma mulher, sei que tem, que começou a fazer ele pensar. Daí o vô dele pergunta, e aí, o que você fez com ela? Daí ele fala, ah, eu matei ela. E eles caem na gargalhada. O velho, né, cai na gargalhada. Ah, meu garoto, é assim mesmo! É assim que se faz. Ai, bom dia, mundo dos infernos. Ai. Ano dos infernos, aliás. Foi só merda rolando em 2019, enquanto que aqui no cinema tô só eu levando na bunda que Deashagur não perdoa nenhuma prega. Ai. Mas hora de parar de choramingar, 2020 tá aí, eu tenho toda uma seleção foda de filmes pra enlouquecer a humanidade e finalmente trazer a revolução do caos criativo, fazer isso acontecer. Deixarei meu mestre feliz e quem sabe até ele não me lanha o couro mais com tanta frequência. Porra, se não tivesse tanto calor, eu juro que... Tá com calor, coisinha fresca do pai. Vem cá então pra eu te mostrar uma novidade. Ai, meu lorde senhor, precisa sempre chegar assim de mansinho? Porra, eu nunca entendi como é que um povo gigante cósmico do mal consegue sempre não ser notado ao chegar. O senhor é ninja, é? Primeiro lugar, polvo é o nome da tua hemorroida depois de você comer dogão com pimenta. E além do mais, ninjas são meros amadores comparados comigo. E aí, mortal, vem ou não vem? Tô indo, já vai. Ó, lidera o caminho aí, senhor, que se for uma armadilha, eu prefiro ficar na retaguarda, se é que o senhor me entende. Pelo visto, o ano virou e teu mau humor continua o mesmo, né? Falando nisso, ó razão do meu morrer, mau ano novo pro senhor. Saiba que eu tenho muitas novidades aí reservadas pro cinema do Teatro Escuro esse ano e o senhor não tem... Sim, novidades. Como se teu cérebro de minhoca do Instituto Pestalozzi pudesse realmente produzir qualquer coisa de original na vida. Anda, lerdeza. Olha, se for pra me jogar de novo no fosso das sanguessugas boqueteiras, eu dispenso, tá? Foi tudo muito divertido e gostoso, mas aqueles dentinhos doem, tá? E depois eu tive que passar um mês comendo fígado cru pra me livrar da anemia, tá? E foi o meu fígado que o senhor me serviu, tá? Sabe, pensador, como todo velho sem perspectiva de futuro, você está ficando paranoico. Sabia disso? Já chegamos. Entra. Vai te fazer bem. Ei! Esse aqui é o quartinho trancado dos fundos. Uau! Eu sempre quis saber o que tinha aqui dentro, mas... Peraí, olha só. É uma velha caldeira, cara. Por que alguém ia precisar de uma caldeira num lugar causticante como o Brasil? Que ideia de jirico é o... Vem cá, meu Lorde. Por que as paredes estão ficando vermelhas de repente? Que calor é esse? Nada não. Só uma modificação para 2020. Li por aí que lá pelos anos de Dercy Gonçalves jovem havia um tipo de cerimônia. As pessoas se trancavam em saunas e se lavavam no calor até a carne desprender dos ossos e... suavam para lavar seus pecados e demais coisas monótonas humanas. Como você anda muito reclamão, decidi construir uma aqui para ver se você começa o ano já num astral menos deprimente. E aí, não tá se sentindo melhor já? Tá pegando fogo, bicho! Mestre, tá quente pra caralho, eu vou ser incinerado! Larga de ser frouxo e vai passando os recados que nós temos um podcast pra lançar. Ensimmäinen asia, jonka sotilas oppii kuninkaan omissa, on unohtaminen. Ai, ai, ai, ai. Vamos lá, ouvinte do cemitério, antes que eu desidrate tanto ao ponto de virar bacon em pó. Recadinhos quentes. Primeiro, siga o Teatro Escuro do Pensador Louco nas redes sociais, seu bando de surfistas tatuados de Beverly Hills que gostam de tostar o lombo no sol do verão. Comprem nossas camisas de força oficiais em nossa loja da Montink, que elas são fora demais e refletem bem a loucura do verão. Comprem nossas canecas oficiais na Game Master, que são igualmente psicóticas e ótimas para tomar qualquer goró refrescante. Façam parte do nosso grupo do Telegram, interajam e caiam dentro do maior e mais atóxico hospício da internet. Segundo, vamos falar de uma empresa que é sinônimo de viagens que sabem aproveitar do jeito certo esse calorzão, a Infinity Tour. Uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo de verdade, sem ficar parecendo um gordo trancado num forno industrial como eu. Sabe do que eu tô falando? Infinity é turismo do jeito bom, viajando de primeira para vários lugares onde a primeira estação do ano não cozinha nossos cérebros e testículos. Portanto, caiam dentro com a Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. É turismo para quem é ambicioso o bastante para sair por aí e ver um mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te fazer parecer um surfista havaiano desdenhando do calor. Precisa de agito, mudar de áreas, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo blado.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te fazer curtir a vida sem ficar todo ardidinho. Terceiro, e caso você me pergunte, pensador, se eu já valia obeso ardendo no fogo de chão, como é que eu faço para ajudar o Teatro Escuro a seguir em frente? Pois eu digo, meu pinguinzinho que consegue passar o dia todo no ar-condicionado. Você consegue dar uma força gastando a partir de um único real por mês, se você quiser. Para fazer parte dessa turma de doidos e doidos que ajuda o Teatro Escuro a comprar protetor solar, é padrim.com.br/pensadorlouco para ajudar mensalmente no Padrim, é @teatroescuro para apoiar mensalmente no PicPay e @pensadorlouco também no PicPay para fazer doações apenas quando der na telha. Os links estão todos aí e agradeço muito a quem decidir ajudar. Portanto, eu agradeço aos e às padrinhos: Danilo de Almeida, do Doublecast, Samuel Muca, do Boteco dos Versados, Ricardo Banniman, do Alto Radio Podcast, Anderson Verão, do Chorume, William Vulto, do blog Lugar Nenhum e do Observador Quântico, Roger Bittencourt, do Ritos e Rituais, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, Lica Moon, do Omega Cast, Thay Souza, do La Siesta, Maverick, do No Hype do Omega, Diego Fávero, de Sorocaba, Diogo Bob, do Galera do Raul e do Mundo de Bob, Renato Petilli, de Florianópolis, Jorge Augusto, do Anime Sphere, Luciano Andrade, de Curitiba e Jeff Guimarães, do Tenistas em Ação. E também agradeço aos e às PicPayers, Yuri Brawley, do Mongecast, Julian Catino, do Podcast Por Outro Lado, Thiago Rosas, do Kit de Releituras Musicais, Léo Oliveira, do Fermata, Caroline Moura, Micaela Borges e Alisson Max Bárbara, do Profissão Perigo. Então, ouvintes e ouvintas do cemitério, é só o que eu peço, uma moedinha para eu poder comprar sacos de gelo e usar de travesseiro, porque tá foda esse calor. Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Lica Moon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify e em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso. Pronto, viu? Você não apenas não morreu, como ainda perdeu uns 300 quilos. Se perder mais 500, vai quase parecer um ser humano. Não está se sentindo melhor? Mestre, como pôde fazer isso comigo? Que mané lavar meus pecados, senhor. Meu braço direito carbonizou e virou pó com o calor da fornalha. Mestre, o que o senhor está fazendo? Ah, nada como cheirar uma carreira de pó humano para ficar doidão já em janeiro. Já me sinto mais motivado para continuar meus planos de dominação desta espécie imprestável. O senhor, eu nem sei o que dizer, o senhor só me usa mesmo. Como é que eu vou fazer agora com um braço só, me explica? Eu terei que aprender a bater... Olha, até que para um vida torta você me deu um pão legal nas cabeças. Uau, devem ter sido todas aquelas drogas que você consumiu na juventude. Estou me sentindo tão... surrealista. É triste admitir isso, mas você tem alguma serventia de vez em quando. É uma putaria mesmo. Agora eu vou ter que editar usando o mouse do lado esquerdo, vai atrasar os podcasts e vai ficar tudo... O filme de hoje tem que ser algo dark, pra aproveitar que eu tô doido, feito um drogado finlandês e chapado de peixe podre. Algo que entra na cabeça das pessoas e as faça enlouquecer, tentando encontrar sentido na vida, no passado trágico e inútil de cada um. Algo que faça as pessoas perceberem como são vermes e fazê-las sangrarem em homenagem, levando o mundo à libertação caótica. Mas hein, o quê? O senhor certamente não tá falando do... Isso mesmo, seu cotoco de gente. Vai ali pegar o DVD de Sauna e chama duas vítimas aí pra gravar contigo. Mas que é Sauna? É, sabe, quando o senhor tava falando de doideira, tirar proveito do desespero dos outros, pecados, arruinar a humanidade, drogas, eu achei que o senhor ia sugerir o filme do Edir Macedo. Não, imbecil. Só cinema de qualidade aqui, porra. Tá pensando o quê? Não é porque eu tô drogado que eu vou passar qualquer merda no cinema. Vai logo dar play no filme antes que eu te enfie na caldeira outra vez. Fui! Atenção, atenção. O cinema do Teatro Escuro já vai começar. Ô, gente, desculpa ter deixado vocês esperando aí. É, espero que vocês estejam confortáveis, que o verão tá foda assim. Como é que vocês estão? Tá muito quente? Vocês estão se sentindo numa sauna, por acaso? Aqui embaixo é meio quente, né? Complicado aqui. Excelente. Então, ouvintes, nós estamos aqui com o primeiro Necrofílmico de 2020 para gravar sobre o filme Sauna de 2008. E eu queria com muita honra chamar aqui de volta, reincidente aqui do Teatro Escuro, reincidente do Necrofílmico, Lica Moon. Se apresente aí e fale um pouco sobre você. Olá, meus amores, tudo bem? Eu sou aqui, Lica Moon, lá do OmegaCast, agora do Me Julguem Podcast. E tô aqui suando que nem um porco para gravar esse filme. Eu queria saber se era necessário colocar a gente dentro desse lugar cheio de... todo quente, cheio de vapor. Mas vamos lá. Vocês não sabem o que eu sofro aqui. De Achagura, ele exige imersão total, assim. Se o filme é uma sauna, tem que sofrer a sauna todo mundo também. E do outro lado, nós temos aqui... Já participou de vários podcasts aqui, inclusive... Teve no Bolha da Semana no Som no Caixão, já teve em vários Exadoffs, mas é a primeira vez dele no Necrofílmico. Jeff Guimarães, se apresente aí, brother. Pois é, obrigado, Pensador, pelo convite. Olá, ouvintes. Olá, Lica. Prazer estar aqui. Eu sou o Jeff Guimarães, lá do podcast Tristas em Ação, podcast que fala de histórias. E vamos com tudo. Maravilhoso. Mas então, Jeff, já pra começar, já que você tá chegando pela primeira vez aqui no Necrofílmico, conta pros ouvintes, assim, imagina que os tempos são outros, que a gente tá nos anos 80 e você entrou numa locadora, num videoclube, pra escolher um VHS, uma fita de videocassete pra assistir em casa no fim de semana, e você achou o filme Sauna. Aí você achou a capa legal, você virou, tem aquela sinopse explicando, assim, a premissa do filme. Como é que você descreveria isso? Como é que você acha que deveria ser a sinopse dessa história pra alguém que nunca viu o filme? Bom, vamos lá, né? Você entra naquela videolocadora na sexta-feira, né? Vai alugar aqueles filmes pra passar o final de semana, né? Com a galera, ou sozinho, às vezes não tem ninguém, né? Bom, então a história se passa, né, em 1595, e uma turma de um grupo de pessoas, né, partem pra explorações, e no meio dessas explorações, né, de demarcações de terras, acontecem mil coisas escabrosas que a gente vai, que você vai perceber durante o filme e vai te deixar boquiaberto. Sensacional. E Lica, minha querida, eu vou te dizer, eu te escolhi pra isso justamente pra ver você sofrer tentando pronunciar o nome dos atores e atrizes. Por favor, diga pros ouvintes qual é o elenco principal de Sauna. Ok, vamos lá. Willi Virtanen como Eric, Tommy Eronen como Nuts. Olha aí. Victor Klimenko como Semensky, Kari Ketonen como Musco, Sônia Pedjarovic. Ah, essa daqui é foda. Sônia Pedjarovic. Ah, Sônia Pedjarovic como Poika, Wilhelmina Virkanen como Titar. Porra. É Titar que fala? Tem um tremazinho em cima do ar, eu não tenho ideia de como pronuncia isso. Eu fui pesquisar e até onde eu consegui, se tiver algum finlandês, me perdoa, é Titar. Titar. É um tchá, tchá, um A meio... A, né? Maravilhoso. Vamos ver se tiver algum finlandês aí, por favor, me corrija. Corrijam aí nos comentários, exato. E Jeff, a gente já falou, esse é um filme finlandês e tal, mas por favor, passe para os ouvintes quais são os dados de produção e quem quiser comentar a respeito de cada coisa e tudo mais, sem se ater muito, fique à vontade. Mas passe os dados de produção básicos do filme. Ok. Bom, é uma produção... o ano de produção é 2008. Foi dirigido por Antti Jussin Anila. Ele foi escrito por Iiro Kuttner. E a produção é finlandesa, né? Produzido por Jess Frickman. A trilha sonora é Panu Aalto. Aliás, puta trilha sonora, cara. Vocês gostaram, cara? Eu achei fantástica a trilha sonora. Nossa, eu fiquei com mais medo ainda por causa da trilha sonora. Que horror. Ele queria uma atenção, né? Uma coisa que me chamou a atenção foi a trilha sonora e a fotografia dele, né? Aquela que deixou mais obscuro, né? Tem uma coisa no filme, eu não sei se vocês perceberam, eu ia até comentar antes, mas já que o Jeff puxou essa, fantástico, assim, quando os personagens estão sentindo medo, sabe, quando tá piscando, o cagaço extremo, a fotografia fica extremamente granulada, sabe? E a música feliz! A música feliz e calma! Dá um medo! Eu falei, meu Deus! Só faltava ter uma boneca aqui agora! Ah, já pensaram? Annabelle na sauna, nova franquia chegando aí. Cê é louco. Então, e assim, o filme tem a duração de 83 minutos, falado em finlandês e russo. O custo da produção foi 930 mil euros, né? Calculando em reais hoje, seria 4 dinheiro, milhões. Dinheiro pra caralho. 4 milhões 287 mil. Ou 5 Kinderovos. E curioso é que o faturamento. Eu não tenho aqui os números do faturamento mundial, mas eu tenho o faturamento finlandês, que foi de 192 mil. Euros. Então, assim, se o faturamento mundial não foi muito bom, eles tiveram prejuízo nessa produção, hein? Mas nota bem, esse filme nunca foi lançado no Brasil. Ele nunca foi lançado no Brasil. Mas ele fez um certo rebuliço, assim, no mundo. Então, como a Finlândia não é um país grande, assim, você não pode comparar a população da China, do Brasil, dos Estados Unidos com a da Finlândia. Muito menos gente. É até responsável. É que eu realmente não consegui achar dados para esse faturamento no mundo, assim, mas eu suponho que ele tenha se pagado. Afinal, o AJ Anila, ou Antti Jussin, ou Jussin Anila, como quer que se pronuncie o nome desse desgraçado. O diretor, né? Isso, ele continua filmando como um diretor conceituado e não teve problema nenhum. Que legal. Ele faz sempre filmes assim, ou nessa linha de horror e drama? Não necessariamente, mais puxados pro drama. É que nesse aqui ele sentou a mão no terror, assim, puro do negócio. Por falar nisso, qual gênero que vocês classificam esse filme? Ele não é só horror, assim. Ele tá listado como horror, arte e drama, mas o que vocês acham, assim? Ele pega ali no campo do surrealista, do conceitual? O que vocês acham? Olha, ele tá tão beirando tantas coisas que eu colocaria ele no nível cagaço, filho da puta. Esse seria um excelente nível para definir esse filme. Porque ele é um filme muito parado. Se você gosta de filme muito rápido, você vai ter sofrer um pouco desse filme. Mas ele é... Cara, ele parece que é um... Eu acho que é um... Não é um realismo. É um realismo fantástico, né? Sim. E ele é de uma crueza também, né? Os diálogos também são muito... Ele é um filme que ele não é pra te dar medo e dá. Eu não sei explicar. Eu tô tentando digerir ele ainda. Então você diria que o gênero do filme é estranho. Estranho, esquisito. Estranho. É uma boa palavra. Mas é aquele filme que, assim, a princípio parece que ele não vai ser vai ser mais pro drama, né? Mas no, depois de um certo momento, se eu fosse assistir ele sozinho, à noite, numa sexta-feira chuvosa... Nossa! Velho, eu ia ter alguns cagaços. Ele é um filme muito intimista, né? Eu achei os diálogos do filme tão bem escritos. É porque você vê, assim, pô, 1595, os caras tudo cagado, tudo sujo, assim, sabe? Largados no meio de um pântano. Você acha que vai ser diálogo do tipo, vai tomar no cu, daí pra baixo. Mas, na verdade, eles são cartógrafos, né? Eles estão ali pra traçar fronteiras ao final da guerra sueco-russa. E eles são estudiosos, pelo menos alguns deles, e os diálogos são inspiradores. Eu achei os diálogos do filme fantásticos. Sim. Eu achei incrível, como eu falei, cirúrgico. Só que ele diz, só que tudo incomoda. A escolha da música incomoda. Ela é feita, parece que pra te incomodar, uma música calma no ambiente tenso. A fotografia incomoda, ela é lindíssima. Mas ela te dá uma estranheza. E esses diálogos também incomodam muito. Porque você tem tem toda uma construção e você está esperando esse tipo de coisa. Quer dizer, ele tira você de dentro de uma caixinha. Você espera que vai vir um diálogo ou extremamente rebuscado ou com essa coisa mais bruta, e de repente não, vem essa coisa seca assim, pá, na lata. Você fala, não, o que fica aparecendo? É uma pessoa entrando de biquíni num casamento, tá meio fora, sabe? Não devia estar ali. É tipo macarronada, macarronada com peixe frito. É, e tem umas coisas assim que o. Tipo ali o aí, como é que é o nome dele? O Semensky, ele fala umas coisas ali que você fica, porra, pensando. Teve umas coisas que ele falou que eu tive que voltar umas três vezes. Esse russo, puta que pariu, né? Porra, o cara era foda, cara. Semensky. Mas vamos lá. Pederasta. O filme começa com o mapa explicando, situando a gente. Ah, sim. É verdade, tem um mapa no filme, no começo do filme tem um mapa, e logo com um sangue. É, o sangue, né? Vai formando isso. As fronteiras, né? Um negócio, o sangue escorrendo forma as novas fronteiras. Achei foda. Aliás, eu só entendi isso na segunda vez que assisti o filme. Porque até então, pra mim, era só um sangue ali no negócio. Depois que eu entendi, assistindo o filme, que eu entendi que aquele negócio estava determinando fronteira. E aí ele vai falar da guerra, tudo isso, eu falo assim, aquela guerra foi para determinar essa fronteira. E tem esse sangue. É, basicamente, né? O que ele fala é que foi uma guerra de 25 anos entre a Suécia e a Rússia, justamente por território, porque eles têm fronteiras um com o outro. Era a Rússia dos czarinos ainda, era a Rússia extremamente católica. E eles entraram em guerra para definir onde é que é lá. E, bom, essa guerra durou 25 anos, ela acabou. E como forma de acalmar isso, o que eles dizem é que dois grupos, um grupo de... Isso, eu acho isso muito importante, que é explicado no início, porque vai já resolver um monte de coisas que depois são importantes na trama. Que dois grupos, um grupo de cartógrafos finlandeses, porque nessa época a Finlândia era um segmento da Suécia, e um grupo de cartógrafos russos deviam se encontrar e fazer justamente esse tratado do que é da Rússia e o que é da Suécia. E que, historicamente, eles simplesmente nunca se encontraram. E aí começa o filme, né? O primeiro shot, assim, de abertura do filme, realmente, é um rio, né? Um rio bem turbulento, um detalhe numa corredeira, e de repente a água vira sangue. Sim. E aparece. Vai entender no final, né? É, mas isso aí a gente vai ver depois, assim. Mas é a primeira coisa que a gente vê quando vê o filme, assim. As águas viraram sangue, assim. E vem. Eu juro pra vocês, quando eu vi aquilo. Eu achava que era um homem, porque frio pra caralho, casaco de pele e tal. Mas era uma bolsa de pele que vem flutuando e para em determinado lugar. E essa bolsa tem justamente os documentos sobre o acordo de fronteiras. Primeira caso na história em que ninguém quer um pedaço da terra. Tudo pulando pra alguém. Verdade. Nossa, gente. E aí você fala, esse é o começo do filme, beleza. Vamos começar. Aí corta pro filme e o cara tá. Meu, o cara tá picotando um outro ele cara. Ele tá fazendo o Sharon Stone no Instinto Selvagem do cara, assim. É picador de gelo reto, assim. É, na velocidade 5. Na velocidade 5, né, meu? Ele tá metendo marcha ali. Sensacional. Esse cara é o. É o Eric. São dois irmãos, isso. Né? O Eric e o Knut. Os irmãos Spore. Eu não sei se vocês acharam assim, mas é que. É, se eu só me referir de agora pra frente dessa forma, mas olhando pra cara do Eric, ele não parece tipo assim o Walter White da Finlândia. Parece que em qualquer momento ele vai entregar um negócio. Ele vai entregar uma metanfetamina pra alguém. Bom, ele picotou alguém, o irmão dele chega, o irmão dele é mais novo, que é o Knut. Aquela cena, ele fica mostrando no filme que isso aconteceu 11 dias atrás do presente do filme. Uhum. 11 dias atrás. E ele, pelo jeito, ele fez aquilo de maldade, né? Porque ele tenta se explicar depois, mas... É. Na verdade, não foi por defesa pessoal, né? Nunca fica provado, ele na verdade. Ele mente também, né? Ele mente pro próprio irmão, que ele fala, cadê a menina? Eu deixei na caverna. Eu acho que tá errada aquela tradução. Pode viu? Ser, pode ser que tenha coisa errada, sim. Porque tá muito quebrado, não faz sentido. Ah, é verdade. Mas basicamente o que acontece é, o Walter White tá picotando um cara, o irmão mais novo chega, vê, fica completamente transtornado com aquilo, fala, caralho, por que que você fez isso? Ele fala, não, ele tinha um machado escondido, ele ia me atacar, e ele pergunta, o que que você fez com a menina? Não, eu deixei ela trancada lá no porão. Aí o irmão fala, eu vou dar um jeito nela. Aí o irmão mais novo segura, peraí, vai dar um jeito nela como? Tá com sede de sangue ainda? Ele falou, não, eu vou soltá-la. E aí o irmão mais novo sai e o irmão mais velho ficou com um corte feio na mão, né? Uhum. Foi. E aí quando corta, tem uns cortes muito bruscos, assim, você tem que ficar muito de olho pra ver o que acontece. Já tá no acampamento dos russos e tem uma fábula pelo cartógrafo russo que eu achei muito engraçado, muito filosófica mesmo. Vocês lembram da fábula? Do Rogozin lá? Ah, não, ele contando a história da cidade que não era pra ser construída com ouro, mas tinha que ser construída com imundícies. Com imundícies? Né? Isso. É, porque... Que é o Semensky que fala, né? O Semensky, ele tá servindo um chá russo, ele é um entomólogo, ele coleciona insetos, dá pra ver ele brincando com insetos várias vezes no filme, e ele fala dessa fábula em que um rei russo, um czar russo, queria construir a capital e o arquiteto pergunta, você quer que eu construa de quê? Ele fala de ouro. Ele fala, não tem ouro suficiente no mundo para construir a capital. Ah, então a gente vai construir de quê? De imundície. Mas por que de imundície? Porque aí ele dá aquela fábula justamente, porque quando essas duas coisas se encontram, ou seja, pessoas e ouro, o resultado é imundície. Todas as nossas ações são fundamentadas em cima da sujeira. E aí que o rei, o czar, teria falado, nossa, então a sujeira, a imundície, é o bem mais precioso da humanidade. Que é uma fábula, porra, muito legal. Muito legal. E o cara pergunta, né? Mas qual cidade era essa? Não sei que você nasceu. Que você é? Cara, muito bom. Eu acho o Semensky meu personagem favorito do filme, cara, de longe, assim, eu acho ele muito foda. Mas daí os finlandeses chegam, eles se encontram com o russo, primeiro os russos pensam que vai ser uma emboscada, mas ele fala, não, são eles ali, e eles fazem um juramento entre eles de que o que eles definirem como fronteiras vão ser as fronteiras e dali pra frente, assim, que eles vão definir o rumo e a forma no qual os dois países se encostam, por assim dizer. E ali ele tá meio que recrutando também, não tá? Na hora que ele... Tem uma galera ali que tá, parece que é ajoelhada, sei lá. É, o juramento justamente o juramento dele, de que aquelas ações que eles vão fazer vão ser as ações finais e que não vai mais haver guerra por causa disso, né? É a forma de acabar com o sangue. Os dois lados têm que concordar em marcar aquilo. Mas é muito engraçado, porque se você for ver, isso tem tudo a ver com a própria fábula do que o Semensky estava falando. Porque aquilo, são dois fatores que estavam se porrando até então por uma coisa em comum, que era o ouro, ou seja, as fronteiras, e o resultado disso vai ser a imundície. Mal ou bem tem a ver com o que ele falou. E aí corta, já de novo, enquanto eles estão falando, já corta pra ver o pai e a filha, o pai que ele matou, que a gente viu na... uma cena antes. Durante esse juramento vai aparecendo as cenas do pai que eles foram abrigados por aquela família, né? O pai e a filha. E eles, delicadamente, né, retribuem de uma forma educada. Ah, sim, educadérrimos. E eles, bem, ele recebe o pai e do nada ele sai caçando, procurando coisas na casa do pai, numa conversa muito, como eu falei, é muito seco o negócio. Ele fala duas, três coisas e tem que ir pegando meio que o que tá acontecendo ali. Aí você vai entendendo que o lado sueco, ele é muito... cristão. Não, o lado russo é extremamente católico por causa do czar, e o lado sueco é protestante. Isso. Protestantes e católicos. É cristão protestante. Exato. E eles te odeiam nesse sentido. E aí ele descobre uma imagem na casa do cara, e isso é motivo de dar uma treta incrível, assim, que eu acho que começa o mote realmente da história, né? Que aí a gente entende o que ele tá falando quando esse cara, coitado, vai virar retalhinho mais no começo do filme. Você percebe que vai acontecer isso com ele, que esse cara exige pegar todos os suprimentos deles de inverno, é uma, né, doação. Ele chega a falar que ele vai dar um recibo para depois ele ser ressarcido, né, de toda a comida que ele vai forçosamente doar, né. E aí o que que acontece, ele pede ao Knut para ir com a filha até o porão, era um porão com um alçapão em cima para pegar toda a comida, e ele vai se entender com o pai. Nesse meio tempo, o que que acontece? Ele mata o pai, a gente nunca vê o que que rola a treta para ele realmente matar o pai dela, se ele ia atacá-lo ou não ia, mas lá embaixo o Knut tem um desejo profundo pela menina, até porque a gente pulou essa, mas... A menina, enquanto eles estavam tomando banho na casa, a menina fica espiando o Knut peladão lá tomando banho. Ele nota aquilo, ele acha que tá rolando um negócio ali. Fala, Jeff. Então, pensador, essa foi uma coisa que me intrigou também. Eles são incestos gays ali? É um... Não. Ali insinua isso? Não, de maneira nenhuma. Não, era normal. Eles tomando banho numa sauna. Eles estavam numa sauna pessoal, assim, que o lugar era muito frio. Eles davam banho um no outro. Era uma coisa, suponho, que seja familiar. Devia ser um ato muito... Eles só ficavam, eles realmente derramavam água um no outro, deve ser alguma coisa cultural da própria Finlândia. Mas, de qualquer maneira, o Knut vai tentar dar um beijo na menina, ela cobre os olhos, que é uma coisa que a gente vai ver pra caralho ao longo do filme. Que é um puta... É, nesse, no começo não parece, mas depois você percebe que a simbologia de cobrir os olhos ali é uma coisa muito forte. Ele se demove da ideia de agarrar a menina, mas tranca ela lá dentro, né? E ela pede, pelo amor de Deus, pra não ficar lá. E ele diz que ele simplesmente deixa quieto pra trás, deixa ela gritando lá, pedindo pra sair. É, que é o momento em que ele vai pra casa, descobre que o irmão matou o pai dela e manda o irmão soltá-la. Mas até aí o que acontece depois a gente não sabe. Mas de qualquer maneira, eles conversam um pouco, o Knut que recebeu uma chance de estudar em Estocolmo, o irmão fica brabo com ele porque ele só tem... eles dois da família, por assim dizer, e ele quer e ele acha que o irmão é estudioso, enquanto ele sempre foi do militar, sempre da guerra, e foi o irmão que deu os óculos pra ele, sem os quais ele não conseguia enxergar porra nenhuma. E eles vão andando, acaba que eles chegam numa parte em que tem um pântano, e eles têm que decidir a que grupo esse pântano pertence, se esse pântano vai ser da Rússia ou se vai ser da Suécia. E a gente já vê que deu um negócio meio errado aí, porque a bússola do Knut tá meio que maluca, né? Ela tá apontando pra vários lugares ali. Que começa a aparecer a garota, né? Várias vezes ele começa a ter problemas lá dentro com essa bússola e isso vai mostrando que eles até reclamam mais pra frente que estão meio perdidos, né? Perdidos, e aí, nesse momento, ele começa a ter algumas visões dentro desse pântano do demônio. Ele começa a olhar pro longe, assim, e ele vê a garota, assim, e ele começa a ficar com o cu piscando já. Eles decidem circundar o pântano pra não serem seguidos. E é muito interessante porque... Uma hora que o Knut chega a ouvir a voz da garota com o mesmo negócio, volta, me tira daqui. Ela fica pedindo, volta. E com uma voz assim do caralho. Do nada vem, volta, volta. E ela fica pedindo pra voltar e o cara não entende, mas ele também não sabe que ela ficou presa, né? Ele pergunta, o irmão não responde, né? Nesse começo ele não fala o que aconteceu. Ele diz que tinha soltado a menina e tava tudo certo. Aí, nesse momento, assim, que eles estão no pântano, o Eric, o Walter White, tá mexendo com a espada na água pantanosa ali, ele olha o corte da mão dele, não tá melhorando. Aí é muito estranho, porque o Knut vê a garota de novo, e um dos soldados russos tá olhando pra ele, olhando pra garota. Então nós nunca sabemos se ele viu a mulher também ou se não viu. Mas ele vai seguindo ela, e quando ele chega perto dela, ele vê que ela já tá morta, né, com a coloração azulada, meio um zumbi congelado assim, com a mesma coisa, né, tapando os olhos assim, escorrendo sangue pra caralho. E aí o Knut faz como todo soldado faria numa situação dessa, ou seja, ele se caga todo e foge. Ele sai correndo que nem o filho da puta. E chega lá e chega perto do irmão e questiona o irmão do que aconteceu. E ele fala: não, eu fui lá, soltei ela, tá tudo certo. Ele não vai confessar ainda que ele fez merda. Sim. E ele fala: não, então porque a gente não tem que voltar, porque não podemos deixar os russos aqui. A gente tem as terras, eu vou ganhar uma parte pra mim. E tem um negócio lá, quer dizer, tem toda uma... Um tá com cagaço porque ele viu lá o fantasma, e o outro tá pensando em negócios. Ele é um cara de guerra, né? Ele já matou, ele falou, matei em 73, né? Ele começa a falar, ó... o 73 foi o pai da menina, que no final do esfaqueamento ele olha e fala assim, 73, vocês eram 72 até ali. Ele vai matar o 73 ali, ele não... E ele não se importa, deixa pra trás. Ele acha que são traidores, né? Porque são católicos e tudo. Isso é uma coisa muito forte entre eles. E tem aquela cena, depois disso, né? Tem aquela cena que eu achei que demorou pra cair a minha ficha, acho que eu sou de pagar. Que ele vai falar com o capitão lá, o russo, né? E ele fala que o irmão dele não é chegado nessas coisas, não. Porque... Como é que foi essa cena? O Walter White, ele é todo agressivo, né? Ele é um guerreiro, assim, ele tem ódio de tudo e de todos, né? Se ele puder, qualquer momento, xingar os russos, ele vai xingar. Tava rolando aquelas tretas de, não, o pântano pertence a quem? Ele fala, não, você é um idiota. Pensa que eu não sei, você fica aí olhando pro meu irmão, cara, doido pra cansado, separado na guerra de contato humano, que você tá só esperando uma chance, dois homens sozinhos, o que é que pode acontecer? Meu irmão não gosta disso não, você vai se aviadar pra outro lado, cara. E aí vem aquele loirinho atrás com aquela carinha de mim, aí que eu percebi que era um casal. O Semensky é um casal com aquele capitão, cara. Isso, exatamente. O Rogozinho com o Semensky? O loirinho, o lourinho com Semensky. É, o lourinho de bico, de biquinho, que fica todo tempo todo fazendo biquinho, assim, ó. Ah, pode crer, dá tanto. Tá. E aí, tem uma cena muito interessante, porque o Knut, que não conseguiu ainda a prova de que ele não tá ficando maluco de ver a mulher, ele vai tentar falar com outro soldado russo, o da barba, e aí ele tá ajoelhado, tacando fogo em umas coisas, e ele fala, ele pergunta, será que o fogo purifica tudo? O Knut fala, sim, purifica tudo, e o russo fala um troço que é muito interessante, que ele fala, eu tava pensando sobre o inferno, e se o inferno não for um lugar assim, um vulcão no centro da Terra, e se o inferno for apenas o único lugar onde Deus não está, sabe, tipo um lugar nas costas de Deus, onde Deus não consegue se virar pra olhar o que acontece, e é muito interessante isso, porque tem muito a ver com isso, e do outro lado, é, agora que o Walter White, o Eric, esmigalhou o russo, par dele, que é o Semensky, vira e fala, porra, você é uma criatura cheia de ódio, você é, se enfiou tanto, você é um inválido, você é, se enfiou tanto na guerra e agora você não sabe o que fazer, você tem medo da paz porque você na paz não consegue legitimidade pra praticar os crimes que você tão feliz pratica na guerra. É aquela história de que o cara, quando ele não, o soldado, quando tá na época de paz, ele não tem mais serventia, né? Ele fica um deslocado. Exatamente. E que ele teria usado a guerra pra encobrir as atrocidades que ele teria feito, né? Parece já que estava em guerra, né? Parece que ele gosta, né? Ele tem um prazer de fazer maldade. É muito interessante, até esse ponto, porque os personagens foram construídos assim. O Eric é o cão de guerra, assim. Ele quer sangue, ele quer matar, ele quer pilhagem das matanças e das guerras. E o Knut é o estudioso, é o nerd, é o cara que tá ali só, ele é o sensível dos dois. E é meio que, ao longo do filme, isso meio que vai mudando entre os dois, né? Eles são os dois desconstruídos. É, exatamente. Tärkeintä on, että Semensky ei saa tietää, mitä löytyy. Mas eles estão andando em direção ao tal do pântano, eles encontram um cachorro branco, e isso aí eu só fui pegar lá pro final também, um cachorro branco morto. É, eles estão perdidos. Sem os olhos, né? Sem olhos. Parece que ele não mostra a pata do cachorro, mas ele fala, olha as patas. É, e aí ele fala, porra, como é que um cachorro ia arrancar os próprios olhos com as patas? Isso, caralho, isso é um troço assim no final. Eu falei, porra, aquele cachorro. É, e ele arranca, né? Não, e a língua do cachorro tá cortada, a boca tá... Exatamente. E eles olham a pata, não mostra a pata do cachorro, mas eles dão a entender de que parece que os olhos estão na mão do cachorro, como é que ele arrancou deve os olhos. Deve ter unhado os olhos até estourar. Pois é. Do jeito que aquela imagem do... Tá tudo fodido. E lá, porra, muito bem feito. Não parece um prop, assim, não parece um boneco, assim. Parece um cachorro morto mesmo. Eu espero que eles não tenham matado o joguinho pra fazer isso, porque parece. Parece muito. Mesmo. Realmente. Mas bom. É, eles continuam seguindo, tem uma lufada de vento e todos os papéis do Knut saem voando. Ele vai pegando um atrás do outro e quando ele vai pegar o último é um papel em branco muito manchado e quando ele olha pra cima já tá aquela menina de novo morta olhando pra ele. Ele de novo se caga todo, foge, escorrega de um barranco e o capitão, que foi chamado de homossexual, é que salva ele. O Eric chega a ficar puto com o capitão. Você não tem que salvar, é meu irmão. Se alguém tem que salvar ele, sou eu, porra. É, e o cara tava feliz, porque né, ia cair. Ele ia morrer se ele caísse. Ele é um barranco, puta, né? Puta barranco. É. Tava num barranco segurando numa raiz ali, um galho, não sei. E parece que aquela menina aparece só pra tentar matar a galera, assim, pessoal. É, nossa, que ela é tipo uma Samara, né? Do chamado, ela tá ali pra trazer. Isso, é uma Samara loira, né? Uma Samara finlandesa. E esse filme tem uma coisa assim, que essas cenas que parece que vai dar um medo, tem uma música suave, tranquila. Não é aqueles filmes que vão criando uma emoção pra você tomar um susto. Então você toma muito mais susto, você tá relaxadão. Tá de boa, relaxado assistindo o filme. Aquela paisagem branca, aquela paisagem, sim, sabe, tétrica. E de repente, pá! É muito seco, né? Não é jumpscare, assim. Ele não te prepara, assim. O negócio simplesmente acontece. Não, e olha, esse pessoal tinha que aprender com esses caras. Dá muito mais cagaço você assistir tomar o susto do nada do que ser preparado pra isso. Meu Deus. Meu, aquela cena quando a menina aparece ali, essa cena aí é puta que pariu. Cara, você pensa assim, é uma menina morta, azulada pelo frio e sangrando assim, gritando com a mão tapando os olhos e sangue aos borbotões derramando por tudo e... E o cabelo, a cara, aquele vestido branco dela, puta merda. Por que que tem que ser branco a porra do vestido? Mas ele aproveita que foi salvo e tudo mais, ele confronta o Eric de novo, e o Eric dá aquela bafejada e fala, tá, cara, filho da puta, tá, você quer saber? Tá bom, eu nunca deixei ela sair. E aí o Knut fala, não, peraí, então a gente tem que voltar. Aí ele fala, ah, tu quer voltar? É. Agora, depois de tudo isso que a gente andou, tenta convencer os russos pra ver se eles vão querer voltar. E aí é o momento da virada, né? Enquanto eles estão andando, eles vêm à sauna. Agora, Jeff, por favor, descreva assim, porque eu achei uma construção arquitetônica completamente atemporal para qualquer coisa construída naquele filme, que a gente vê as casas, cabanas e tudo mais. A gente tem uma noção histórica de como era a arquitetura daquela época. Agora explica para os ouvintes como é a sauna. Pois é, cara, aquilo também chama bastante atenção. Parece que é um murão, né? Um negócio quadrado, parece uma casa de alvenaria, assim, quadradona. Parece uma obra do Niemeyer. Pântano, cara. Não tem janela com aquela porra. Sem janela e aquela portinha, né? Completamente no meio escura. Ele é um retângulo branco de cal, não é nem tinta, é cal puro, assim, no meio da água estagnada do pântano, sem ventilação, sem nada, e uma portinha no meio que a gente não consegue ver lá dentro o que tem, que ela é escura, feita a porra do breu, e só, cara. Eu acho. Mas nunca que entraria naquela porra lá, velho. Isso é bom. Aquilo parece uma caixa feita no Minecraft. É basicamente isso. É um retrângulo, uma caixa mesmo. É um retângulo gigante com uma portinha no meio e um negócio em cima pra sair fumaça. É uma sauna, mas não conheço. Assim, da época eu fui pesquisar aqui, não vi nenhuma sauna desse jeito. Quer dizer, parece que tá totalmente deslocado do tempo ali, né? Uma coisa que não foi feita por pessoas dali. Completamente anacrônica. Sabe que nem quando você tá assistindo 2001 e aparece aquele monolito negro, assim, no meio dos Homens das Cavernas, e você fala, porra, você olha pra aquilo e fala, isso não devia estar ali. É a mesma coisa quando você vê a sala. Você fala, essa porra não tinha que estar ali. Exatamente. Você fica assustado. Quando eu vi a primeira vez, eu fiquei, ué, causou um estranhamento, porque eu falei, calma aí, esse filme passa em que época? É, meu, aquela forma não existia, né? Jamais, né? Foi criado bem depois, né? Esse tipo de coisa que fica na minha mente, eu fico assim, fritando a cabeça, o que o cara, o escritor e diretor queriam dizer ali, ou não, vou colocar isso aqui, depois cada um que tem a sua... Porque ele só queria aumentar o nosso nível de cagaço, cara. Porque ali deu medo. Todo mundo ficava parado olhando pra aquela coisa. E eu sei porque eles entram nessa merda. Eu já teria corrido aquele pântano ali. Pois é, mas eu acho que foi uma direção artística impecável, porque ele colocou uma coisa, uma estrutura retangular e te causa estranheza só por ela existir. Então se a ideia do diretor era justamente mostrar isso, você vai olhar pra uma coisa que você vai classificar imediatamente como estranho e você não vai saber por quê. Ele fez direito, porque assim, você olha pra aquilo e você fala... Porra, tem algo muito errado ali, eu não sei o que é. É muito branco pro resto das coisas, as casas, as aldeias, tudo muito. É tudo aqui, aquilo é muito branco, é alvenaria, tudo de madeira naquela região. É. Pois é. Né? Como alvenaria? É completamente. Como assim, né? Eric, eu arva, mas toma lá tola. Vai, bete, se não é a tanne. Ei! Eu queria falar, ainda dessa estrutura, que vocês viram o ambiente que dá aquela coisa branca, aquela fotografia cinza do pântano? Sim. Reverberando, espelhando no rio, na água do pântano, no meio, porque ela tá no meio de uma parte bem... um laguinho do pântano, uma parte bem no meio dele, inundada. E aí você tem aqueles galhos de árvore podre próprias de pântano, e aí você vê de longe, e a primeira visão que eles têm, você vê toda aquela... o reflexo dela, daquela estrutura branca na água, e aquela portinha, e você percebe que só a porta tá meio suja, só a porta de entrada ela tá meio velha, ela parece que é da época, o resto não é. Manchada em volta, assim, sabe, como se muitas mãos sujas tivessem... encostado ali pra entrar. Isso, todo o resto limpinho. E fica, meu Deus, aquilo ali, e tem aquele cara, o soldado de cabelo preto lá, o único de cabelo escuro. O de barba, o soldado russo de barba. Isso, o da barbinha. E ele fica olhando pra aquilo e fala, caramba, vai ser o primeiro que vai morrer. Eu também achei. Você vai morrer primeiro. Mas de qualquer maneira, assim, enquanto eles estão assoberbados olhando pra sauna, o Eric vai dar uma volta ao redor da sauna e ele vê que tem uma vila, tem uma aldeia ali bem ali do lado. E eles vão até lá, né? Menos o soldado russo, esse da barba. Depois a gente descobre que ele ficou um puta tempo olhando pra sauna, assim, hipnotizado pelo lugar. É, até o cara do biquinho ir lá buscar ele. Sim, claro. Justo. Eu tô determinando o nome das personagens Capitão assim, é o loiro biquinho. Do biquinho. Capitão Biquinho. Parece que ele tá fazendo selfie o tempo inteiro, né? Parece que ele tá na capa de álbum do Poison. Pronto, perfeito. Uma coisa nessa vila que eu achei interessante pra época, pelo que eu pesquisei, é que eles tomam banho o tempo inteiro, eles se limpam, né? Eles estão sempre limpinhos, eles né? Eles estão sempre muito limpos. Eles falam até isso no filme, assim, a vila é impecável, as roupas são brancas, não tem, sabe? Você vê, a gente tá na semana em que morreu, infelizmente, o Terry Jones, grande diretor, escritor do Monty Python e ator também, e tem uma parte do Em Busca do Cálice Sagrado, que eles veem o rei Arthur passando e... São dois camponeses vendo o rei Arthur passando, ele fala, olha ali, é um rei passando. Ah, como é que você sabe que é um rei? Ah, é fácil, ele é o único que não tá coberto de merda. É mais ou menos isso. Não é? Eles são tão limpinhos. Mas eles chegam na vila e eles estão estranhando tudo. E a primeira coisa que eles veem é o que eu achava, pelo menos primeiro, que era um menino, né? É. Ninguém sacou que era uma menina? Eu não saquei. Eu saquei de primeira que era uma menina, cara. Verdade. Eu achei estranho. Eu falei, bom, ok. Não, mas eu vi, é uma menina, ok. Eu não consegui identificar assim de primeiro. Só achei que ele tinha um rosto assim, muito angelical, assim, mas não achei que fosse uma menina, não. E é uma menina já pré-adolescente, adolescente já, quase. Lá pelos 14, 15 anos, né? É uma menina grande. Mas o que me deixou, me causou estranheza quando veio a vila, e pra marcar, eu acho bem essa questão da limpeza, é que tá muito pano, muito tecido escondido. A moça já recebe. Filha da puta. A moça já recebe elas com aquela. Como se fosse passar uma roupa agora, né? Isso, exatamente. É todas as mulheres com roupa lavando o tempo inteiro. Eles chegaram na vila das lavadeiras. ele pergunta pro garoto, que eu achava que era garoto, que no final a gente descobre que era uma menina. Quem é que manda nessa porra aqui? Ele fala, não, é o meu pai. Ah, vai lá chamar então. E ele traz assim, vem um casal de anciões assim, mais um outro ancião que eu vi várias vezes o nome dele, mas eu não consigo pronunciar o nome dele, não adianta. É ancião, não é ancião. Não. Não, não, começava com Vera, Virgula, cara, eu não desisto. É o cara que parece o professor lá do De Volta pro Futuro. Isso, o parece branco, o Dr. Brown, isso, do cabelo branco, é exatamente. Tentei um ancião. Ele é o Rucula. É Rucula o nome dele? Ah, então tá. Eu acho que é Rucula, sim. Bom, e a primeira coisa que eles perguntam é sobre a guerra, e o Eric fala, não, a guerra acabou, nós somos cartógrafos da fronteira. Fala nisso, como é que chama esse lugar aqui? Não tem nome, assim. Ele fala, não tem registros aqui, não existe registro nem do lado sueco, nem do lado russo, que aquela sauna ou essa vila sequer existam. E aí ele pergunta em que parte eles estão do pântano, se eles estão ao norte, ao leste, ao oeste. E ele fala, não, a gente está no meio, no centro do pântano aqui, é o único terreno seco desse pântano é aqui. E aí todo mundo olha com cara de puto pro Knut, e ele fala, tá, tudo bem, a bússola estava errada e não sei como. É, que eles estavam totalmente perdidos, né? Eles acham que eles estão no extremo, né? Eles estavam no núcleo do pântano ali. Uma coisa que me chamou a atenção é que ninguém questiona. Ó, que porra que é aquela que tá lá no meio do pântano toda quadrada, né? Aquilo que a gente tava falando agora. Não, mas pois é. Todos eles até chegou a mencionar quando eles vêm, é uma sauna, tá abandonada. Então, assim, aquele tipo de construção, e isso eu vou deixar de disclaimer pros ouvintes, a sauna não é o que você tá pensando, assim, aqueles homens todos de toalhinha branca se esfregando com folhas de com folhas de hortelã pra suar mais. Poderia ser, ajudaria muito. Ajudaria bastante. Não é. Mas que na Finlândia, na Suécia, o lance da sauna era usado, assim, era uma espécie de crendice. Que tal como as pessoas, as crianças, os bebês eram batizados com água, que a gente conhece, o batismo cristão, padrão assim, na Finlândia existia um negócio da sauna. As pessoas lavavam os bebês para tirar deles a mácula do sexo do qual eles nasceram, sabe? Para limpar o pecado do sexo e deixá-las nascendo limpas. E faziam a mesma coisa quando as pessoas estavam para morrer, para justamente lavá-las de seus pecados. Então, quando eles não perguntam, porque eu suponho que seja uma coisa comum, assim, pra gente que não viveu aquela época, a gente consegue facilmente perceber a estranheza naquele lugar, do jeito que o lugar é, mas pra eles, suponho eu, deveria ser uma coisa comum. Tá. Mas de qualquer forma, corta, eles já estão mais assentados, o Knut tá mexendo nos mapas, e aí o menino barra menina chega e pergunta o que era aquilo. E o Knut dá uma explicação muito legal, ele fala, isso aqui é um mapa, isso aqui é a forma como Deus vê a Terra. Essa linha aqui divide pra saber se nós somos russos ou suecos. E aí o garoto dá a volta, entra, o Eric chega, e eu achei muito legal, que tem bem a ver com o que o Jeff falou, porque o garoto vai logo... A garota... Alguém dá um nome pra essa porra? O Poika, pronto. É o Poika. Isso. É menino em finlandês, mas é Poika. Poika. Chama ele de Poika. Ele começa a catar as roupas do Eric. O Eric, que é o cão raivoso da equipe, tá pegando isso aqui porque não, é pra lavar. Ou seja, ele realmente tem uma síndrome de limpeza muito grande ali. Ele fala que tá muito sujo. É. Devia tá mesmo, né? O Eric levanta a mão, chega querendo dar um tapa e tudo mais, mas ele olha pra própria mão, a ferida dele piorou. Tá bem purulento aquela bandagem que ele tem ali. E ele deixa o garoto ir. Ele fala, pô, ele quer lavar minha roupa, que coisa estranha. Que limpeza, estamos em 1595, como assim limpeza? E o irmão dele fala, não, você já viu, deve ser costume estranho dele, você já viu como todo mundo é muito limpo aqui, você não acha esquisito assim, mania de limpeza, isso não deve ser saudável. Já viu um camponês tão limpo? E eu tenho, Peter, a cena, toda vez que você vai ter a cena dentro da vila, é muito tal. Roupa estendida, né? É muita mulher passando com bacia na mão com roupa. Sim, sim. Até naquele lugar esquisito que eles entram mais pra frente, que parece uma sala de hospital, uma enfermaria, sei lá o que é. Tem gente lavando roupa lá dentro. Meu Deus do céu! Cara. É o tempo inteiro, parece que é um jeito. E parece que tem que manter limpo a questão do pecado, né? Parece que tem uma. Tem uma. Como é que fala? Uma. Meu Deus, a palavra fugiu. Como é que eu. A gente usa isso como uma metáfora. É uma. Ditado? Uma simbologia. Simbologia. Tem uma simbologia nessa questão da limpeza. Eles mantêm tudo muito limpo e ninguém fala dessa sauna e ninguém vai na sauna, né? Ninguém. Não que se saiba, dela. Né? Não, eles falam. Tem uma hora que ele comenta com o menino olha com uma cara de assustado pro pai e ninguém fala nada daquela sauna e segue ali. Que fala que quando eles chegaram, eles descobriram que aquilo era de uns monges, né? E que quando eles chegaram já tava tudo lá e eles não vão naquela sauna. Exatamente. Os que foram lá arrancaram os olhos. Olhos. Verdade. Pois é. Bom, mas o que acontece é, eles estão numa... Eles começam a discutir, o Eric vai lavar... o Eric vai lavar na água do pântano, que é uma coisa que eu não recomendaria, ele vai lavar a ferida, e o Knut estava lá dentro, ele até toma um susto, assim, o irmão estava lá dentro, tomando totalmente enfiado naquela água, que devia estar gelada pra caralho, e o Knut começa a discutir que eles deveriam voltar, soltar a mulher que o Eric deixou presa, ele fala, não dá, essa aldeia aqui é o ponto crucial final pra definir a fronteira, que eles estão terminando, o Eric quer... recompensa de terra que foi prometida por eles concluírem o trabalho e tal. E aí ele tem um monólogo muito interessante porque ele perde os óculos enquanto ele deixa no lugar, eles caem do lugar e ele depois não consegue achar, ele é cegueta pra caralho. Ele fala que... É a história da minha vida. Nossa vida. Eu ponho o óculos no lugar errado e saio tateando, desesperada, meu Deus. Me identifiquei. O Knut tá tão pesaroso, afinal de contas ele tá tendo visões da mulher morta. E ele fala, pô, você tá pensando nisso ainda, cara? Eu matei 73 pessoas só nessa guerra. Eu fiz coisas muito piores do que só trancar meninas em porões, assim. E aí eles ficam discutindo sobre a moralidade da guerra. O Eric xinga o Knut porque deixou ele ir pra guerra enquanto ele só ficava lendo, estudando livros e tudo mais. E aí tem um corte muito interessante. Tudo isso que rolou, o soldado russo ainda tava olhando pra sauna. E é uma... O cara tá lá. É uma cena, assim, perturbadora pra caralho, porque a cena é mostrada de dentro da sauna pra fora, e a sauna é toda preta, então você tem a tela toda preta, só com aquele retângulozinho da porta, mostrando o mundo exterior como se ele estivesse sendo observado de dentro, e ele parado assim, chegando perto devagar, como se quisesse entrar, e aí chega o capitão da... Jayzinho? O Capitão Biquinho. É, porque ele ia entrar ali, ele entra, né? Ele tava quase entrando, sim, né? Sim, exatamente. Mas aí chega o Capitão Biquinho e fala, ô, o Semensky quer falar contigo, larga dessa sauna aí, irmão. Vamos ter mais coisa aí, vamos trabalhar, vamos. Aí ele vai. É, e aí ele vai, e aí corta, eles estão numa mesa, estão os russos e os suecos conversando com o pessoal da aldeia. E é muito engraçado, eu acho os diálogos desse filme muito foda, porque eles estão falando, não, mas peraí, vocês não sabem, vocês não têm nome pra essa porra dessa aldeia não tá listada em lugar nenhum. É, pra quem vocês pagam impostos? E aí o ancião fala, não, ninguém nunca veio aqui cobrar. E ele fala, não, peraí, olha só, ouvintes, a analogia que o cara fala, vocês não pagam impostos? Os impostos, eles são... proferidos por gente da igreja. Deve ter um padre ou uma igreja aqui. Exato. Se vocês não pagam impostos, vocês então são de Lúcifer, vocês são do diabo. Porque é a igreja que determina os impostos. Se você não paga impostos, você é um pagão. Eu achei muito foda isso. Cara, que... Eu acho que ele não devia ser um pagão, né? Devia ser um devedão. Um devedão. Eu descobri no filme que eu sou anarquista, gosto de impostos, portanto eu sou uma pagã. Pois é, cara. Sou seguidor de Lúcifer, né? Seguidor de Lúcifer. Eu sou seguidor da igreja do Boleto Eterno. E tem um negócio que acontece ali que eu acho que seria. Eu achava que seria um gatilho pra algo mais sério, mas que não acontece porra nenhuma. Que a hora que o cara que tá do lado, ele começa a enfiar a mão na boca ali e sai sangue. Eu falei, opa, é o russo da barba, ele começa a sair sangue e você nota que tem alguma coisa errada com o dente dele, que é outra simbologia que vai ser repetida várias vezes no filme, assim. Ah, verdade! Depois acontece... Sai um dente depois na mão do cara. Isso. Depois acontece com o Knut. Ah, tá. Vou ficar falando. Bom, eles discutem esse negócio de onde é que veio aquela sauna. Ele fala, não, quando a gente chegou já tava aí. Aí ele tinha pedido ao aldeão, eu achei essa parte também muito simbolista, ele pediu ao ancião lá da aldeia para entregar a lista de pessoas que viviam lá, e são 73, o mesmo número de pessoas que o Eric matou naquela guerra. Ele dá aquela engasgada, pode assim. Pode crer, velho. É foda isso. Tem uma coisa interessante que não tem, só tem aquela menina, né? Menina barra menino na cela, né? O Poika. E aí não tem jovens, só tem velhos. Só tem velho, exatamente. E é até um momento em que o Eric, ele tá, já mudou de cena, ele tá vendo as coisas dele, ele olha pra vila de dentro da cabana em que ele tava, ele olha todo mundo, que nem a Lika falou, todo mundo lavando roupa, tudo muito limpo. O Poika entra e ela fala assim, vem cá, cadê as outras crianças? Ele fala, não, eu sou a única. E aí ele fala, não, senta aqui, tá ele e o irmão ali na cabana, senta aqui, se você me contar tudo sobre esse lugar, quem é, de onde é que veio aquela sauna, de onde é que essas pessoas vieram, eu te dou aqui eu faço aqui um negócio oficial e você vai ser membro mirim da comissão de cartografia. Mas aí o Poika... Vou te tirar daqui, que ele tá desesperado pra sair dali. E o Poika fala que não sabe responder aquilo, pede que levem ele dali, de qualquer maneira, mas que ela sabe onde é que tem documentos da aldeia. E aí o Poika leva eles numa cabana onde tem um negócio muito estranho, assim, porque tem figuras religiosas católicas, tem um monte de virgens ali, a fresco, correntes pra caralho, documentos feitos a porra, e aí o Knut fica perdidão ali. Aqueles negócios de defumar, né, que o pessoal usa, incenso, né, incensário. É. E aí eles ficam olhando aquelas fotos daquelas santas, os santos que tem ali. E aí eu vi uma coisa que eu identifiquei, acho que você talvez se identificou. Que era talvez o de Achagô Jovem, né? Mas nada. Lorde de Achagô Jovem, com certeza. Na hora que ele tira assim um pano, que é uma espécie de uma estátua ali com a cabeça baixa, é isso? Não, a estátua com a cabeça baixa era a virgem, chorando. Agora, isso aí, isso aí era tipo a virgem olhando pra baixo, assim, com os braços erguidos em prece, assim, mas era uma estátua da Virgem Maria, suponho eu. Mas, Lika, você tem razão. Mas olha só que interessante, se você, depois da gravação, uma hora que você quiser, volta lá no filme e vê. Ele acha aquele negócio, tem uma coisa extremamente monstruosa, rabiscada, desenhada ali, não é? É disso que você tá falando? Uhum. Se você olhar... É, um desenho de um cara sem rosto, isso, né? Isso, mas aí é que tá, olha, marrom. Volta lá, e olha direito pros contornos daqui. Não, não, não. O cara sem rosto ele vê depois. Primeiro ele pega um negócio que tem uma figura completamente riscada no meio. Conforme ele vai mexendo nas figuras sacras, uhum, elas vão ficando cada vez mais disformes, isso, né? Cada vez mais. Mas olha só que interessante. Vai criando um caminho pra esse cara poder achar. Uma delas que ele pega, se você notar, é o mesmo exato afresco da Virgem que ele pegou lá na cabana do pai da menina, que gerou aquela isso, treta toda, só que completamente deformada agora. Sim. Sim, esse eu peguei também, que me causou. Eu vi duas vezes o filme, né? Uma vez eu vi sem legenda e percebi que precisava da legenda pro filme. Então deu tempo de prestar atenção nessas coisas. E ele tá. Parece que tá velho, sujo, queimado, riscado. Não dá pra explicar. Mas é aquela figura. Tá estranho. É a mesma figura, mas é estranho. Parece que tá muito velho o negócio. Parece que passou por um espaço-tempo ali, aquele negócio. Aí ele vê a figura do monge, né? Do monge coberto, assim, sem rosto, tudo preto e tudo mais. Ele chama o Knut pra olhar. Eles dão uma olhada. Ele dá uma olhada. O Knut esconde um livro no meio das roupas e vai buscar o ancião. Como ele não consegue achar o ancião, uhum, ele vai pegar lá o Dr. Brown. O vice-ancião. Pega o coitado que tá andando lá, o Dr. Brown se ferrou. E aí ele pergunta, o Eric interroga ele, aquele jeito suave como o Dove do Eric. O velho diz que não sabe. Ah, não sabe, filho da puta. Ele amarra o velho, tipo na posição de crucificado, dentro da cabana, tranca o velho lá dentro e fica do lado de fora. Você vai me contar? Não sei. Você vai me contar? Não sei. E aí, à medida que o dia vai passando, o velho vai ficando com mais medo. Ele começa a dizer, não, não, não, olha, me deixa sair que eu te explico o que aconteceu. E não, vai me contar daí mesmo, filho da puta. E aí ele começa a ficar com mais medo, e o velho começa a falar, não, não, quando a gente chegou aqui, a gente descobriu que essa aldeia aqui, ela foi construída por monges russos, mas quando a gente chegou, tava tudo vazio, só sobraram os hábitos, né, as roupas dos monges largados no chão e não sabemos quem os levou. E aí tem um negócio assim, começa uma voz bem suave de mulher, assim, a sussurrar no fundo, e a estátua da Virgem Maria começa a sangrar, assim, e o velho começa a se cagar. Não, e mostra aquele, sei lá, como se fosse o cara da foice lá, o, sei lá, o de o ceifador. Mano, você é doido, velho. Sim, fica alternando essas imagens e a Virgem. E dá uma tremida naquele ceifador lá. Porra, aquela com imagem do ceifador começa a tremer. E o cara tá. Ah, é importante falar que o cara tá meio que amarrado em posição de crucifixo, virado pra parede. Virado pra parede. Ele não consegue nem olhar pra trás pra ver o que tá vindo pegar ele. Vem aquela voz, a voz que é daquela menina que foi trancada lá no porão, fala assim, sou eu, e o velho começa a gritar, o Eric pensa, deu merda, ele começa a tentar abrir, à medida que ele vai socando a porta pra abrir, você ouve gemidos da mulher, da moça trancada chorando, ao mesmo tempo com o velho gritando, e aí de repente para o barulho, e a porta, e aí, ele consegue abrir a porta normalmente. E quando eles chegam no lugar, tá o velho caído, vivo ainda, mas caído, com a boca sangrando, que perdeu um dente, e com os olhos arrancados, e a Virgem ainda sangrando. O que é que eles fazem? Vamos tacar fogo nessa porra, nessa cabana. Eric, não arva, mas toma lá tudo. Vai, bete, se não é a tanne. Ei! E é isso. Jeito, na Idade Média, resolver os problemas com o demônio, taca fogo, né? Como se o fogo purifica, mas o inferno é feito de fogo. Eu acho que é meio, né, pelo menos nessa ideia, não dá muito certo, não, mas... Então, isso seria uma crítica a coisas religiosas, à igreja? Eu acho que de forma geral, sim. Talvez não à igreja, sim, mas né? Como a percepção da igreja era praticada por aqueles que a seguiam, sabe? Tudo era assim, vamos purificar com fogo, vamos tacar fogo, sabe? Uhum. O jeito como isso era tratado. Mas aí eles estão vendo tudo pegar fogo ali, o Knut com aquele jeito de nerd perdido fala, mano, a gente vai se fuder por causa disso. Você não devia, ele aponta pra cara do irmão, você não devia ter deixado ela presa lá. E ele fala, ela não devia, filho da puta, foi você que trancou ela lá, por que você trancou ela lá? Pô, pra proteger ela de você, porque eu te conheço. Se você matou o pai dela, imagino que você não teria feito com ela. O Eric acaba dizendo assim, não, você trancou ela porque ela te rejeitou, você queria dar umazinha com ela, e ela não quis nada, e você trancou ela por punição e tudo mais. E aí, muda a cena, a gente acaba... Aí está declarado na nossa cara que o menino, na verdade, é uma menina, que se disfarça de menino para brincar com os outros. E aí eu pensei, eu queria a opinião de vocês. Será que ele não é, ela não é uma representação do pecado, sabe? A garota, que ela é uma representação muito grande do pecado. Porque assim, depois que ele sabe que é uma menina, na verdade, o Knut fica olhando pra ela assim, você fica olhando assim, sabe, o conflito na cara dele, pô, uma menina, tô aqui sozinho na guerra. O que, que vocês acham? Eu não sei, eu não consegui determinar até que ponto o Knut gostava mais dela quando achava que era ele, ou dele quando achava que era ela. Eu fiquei meio que na dúvida, sabe? Parece que ele olhava mais pro menino quando achava que era menino. Não, mas ele meio que ignorava. Tem uma cena mais pra frente, que eu acho uma cena assim, aterrorizante, apesar de não ser nada aterrorizante, o Knut tá sentado na vila, olhando pra ela de costas, que tá olhando pra alguma coisa, assim. E aí o irmão dele passa na frente, bloqueia essa visão e fala uma palavra, fala alguma coisa totalmente banal pra ele. Quando sai, a garota já tinha virado de frente pra ele, sabia que tava sendo observada e mostra a língua pra ele, sabe? E ele começa... É verdade. E faz aquele som, né? É, isso mesmo. Você é doido. Exatamente. Fica mais doente, meio criança, né? Meio que cai naquela cara dele, assim, é uma menina, né? Uma criança ainda. E é essa parte que corta pra aquela cena que eles vão dentro daquela enfermaria pra conversar. Enfermaria não. Um pouco mais pra frente. Aqui acontece um negócio muito estranho. Ele vai procurar os russos, o irmão dele tinha mandado ele procurar os russos, e ele fica batendo lá na porta, a porta não abre, de repente a porta abre, sai de dentro duas mãos e coloca uma coisa na boca do Knut, da mesma maneira como se fosse assim, um padre entregando uma hóstia na boca da pessoa. Ele fecha os olhos, né? Quando abre a porta, ele fecha os olhos. Eu não ficaria ali, mas... E vem um cara e fala alguma coisa no ouvido dele. Isso, é o russo da barba, cara, que ele tava procurando. Ele coloca alguma coisa na boca dele e ele sussurra uma coisa que o filme não deixa a gente descobrir o que é. E se eu não sei, leitura labial em português, em finlandês, nem fodendo. Isso é difícil. Cara, eu tô gravando isso no escuro, tá me dando um cagaço. Mano, que louco, velho. Eu vou ligar a luz do celular. E você tá sozinho em casa? Tô. Meu Deus. Mas assim, ele recebe aquele sacramento na boca e ele aceita aquilo como... E o cara vai e sussurra no ouvido dele e de repente os russos que ele tava procurando estão atrás dele. Eles não estavam nem na casa, não. Assim. E o Knut vira pra ele e fala... Fudeu, salvem-se pelas suas almas. E ele põe a mão na boca e tira. E não era uma hóstia, era um dente do cara. O cara colocou um dente na boca dele. Ele entrega pro Semensky o livro que ele tinha escondido e fala: olha, esse livro aqui tá em russo. Me diz depois sobre o que que é. Aí eles começam, corta. Ainda não foi descoberto o cadáver do russo da barba que sussurrou no ouvido dele. Eles estão falando... decidindo com o mesmo ancião ali no meio e falando: olha, por falta de entendimento, a gente vai fazer assim, a gente vai passar a linha da fronteira no meio desta porra, metade do pântano e da aldeia vai ficar pro lado sueco, metade vai ficar pro russo. Aí é o momento em que o ancião chama: não, eu quero falar só com os chefes dos dois lados, e leva eles na enfermaria. Como é que é essa parte, Lica? Meu Deus do céu. Ele entra na parte lá e começa a conversar com o pessoal, falando a respeito de quando eles chegaram lá, como é que tava. Só que assim, eu meio que caguei pro que eles estavam falando, porque eu fiquei tão impressionada com a cena. São várias... como se fosse um hospital hoje em dia, uma enfermaria de hospital, com várias camas separadas por cortinas feitas daquele tecido que tá sempre... Tipo linho branco, lá, né? E aquele... Parece um saco de sopa, né? E aquele lamuriar o tempo inteiro lá dentro. E aí a gente vê lá no final uma cama que tem um cara um pouco maior, com um pezinho de fora, só mexendo assim com dor. E a gente não fica querendo saber o que tem ali dentro, entendeu? E o cara vai olhando... E cada vez que ele abre um, ele faz uma cara e a gente não vê o que tá ali. A gente só vê a cara do cara. O cara que fica contando quanto ele matou na última guerra. E foi curta, na última incursão dele. E ele tá fazendo uma cara de nojo. Então você nota o quão terrível é aquilo. E o ancião da aldeia lá, o pai da Poika, ele fala que quando eles chegaram lá, ele começa a contar um pouco mais da história. Que essa aldeia, na época dos monges, que ela tinha sido invadida por ambos os lados durante a guerra, né? Tanto o lado sueco quanto o lado russo. E que eles fizeram coisas terríveis. E aí o Eric pergunta pra ele, e aí, eles encontraram a paz na sauna do pântano? E a enfermeira, que é a mulher dele, a mulher do ancião, fala pra ele, não, a gente encontrou coisa pior. Desde que a gente chegou, a gente encontrou gente que se recusa tanto a viver quanto a morrer. E essa enfermeira não tem uma cara de culpada, cara, todo mundo tem cara de estranho de culpado. Eu não acho, Lica. Ela tem uma cara de aterrorizado, uma cara de coitada, mano, aquilo ali. Né? Eu achava que ela tinha uma cara de culpada. De saber coisa e... Não, ela sabe, ela tem cara de aterrorizada, medo. Ela tem muito medo ali. Ela tá sentada, mexendo com roupa, claro, né? Com uma cesta de roupa na frente. Sempre com a roupa. E ela, quando fala desse negócio das pessoas que se recusam a morrer, eu falei, meu Deus, mais um filme de zumbi, né? Que é mais ou menos isso. São pessoas que não querem morrer e também não querem viver. E aí ele vai pra perto dela e olha pra esse outro cara, e aí ele faz aquela cara desesperada de novo, de nojo, e aí dessa vez a gente vê o que ele tá vendo, não é isso? Isso, aí depois corta, né, pro Knut, né, e isso. Ele começa a andar assim, meio que zumbizando, ele entra numa cabana e entra de novo aí nessa, onde tem esses tecidos de saco aí, que ele vai olhar lá o cara, acho que é essa hora que mostra o cara sem os olhos, não é isso? Isso, sem os olhos, e ele arrancou a língua. Ele arrancou a própria língua. O que que ele viu que deixou ele tão desesperado? Essas ele coisas pergunta. Ficam muito... Elas não e ficam ela, muito claras, né? E ela não explica muito. Eu tenho esse problema, quando eu ouço, mesmo eu tendo, pra mim, facilidade de ouvir uma história, ou assistir uma história, ou ler uma história fora da ordem, o meu cérebro coloca na ordem. Então a minha cabeça tá meio que colocando as cenas. Até peço desculpa fora da ordem do filme. Mas é a ordem, meu cérebro tá colocando na ordem lógica do que as coisas aconteceram. Porque a narrativa do filme inteiro não tá sendo uma ordem lógica das cenas. E vai mostrando pedaços do que tá acontecendo ali ao mesmo tempo. Porque enquanto ele tá conversando, ainda vão encontrar o soldado barbudinho lá morto, né? Que é o Nute que vai encontrar, e depois que ele vai lá pra ver o cara sem olhos e sem língua. Exato, que é o que, a, que a, daí chega a enfermeira, né? Que é o Rúcula, ela fala, é o Rúcula. Ele arrancou os próprios olhos e mastigou a própria língua. Deu o cara, o Eric pergunta por quê? Ela não fala, só olha pra ele com aquela cara... De desespero. Sei lá, ou desprezo, não sei. Desespero, eu acho. Desespero? Ah, desespero. Ah, eu acho que é desespero mesmo. E eu acho interessante que quando ele encontra o cara lá antes de ir pra essa cena, ele encontra o barbudinho lá, o russo barbudo no chão, todo sangrando, sem olho, sem nada, encosta o rosto dele perto do rosto do cara, mano. Certo. O cara tá todo fudido lá no chão, torto, ele tá caído de uma forma medonha, tudo arrebentado. Parece que não sobrou nenhum ligamento do corpo dele que tenha sido destruído. E o cara encosta pra ver, sei lá, você tá respirando. Eu acho que foi pra ver, você tava respirando sim, Fábio. Mas o cara tava todo torto lá daquele jeito, que falei, não tem como, esse cara tá vivo. Sem olhos, todo sangrando no chão e pálido, né? E escrever. E uma coisa que eu fiquei assustado, tinha um monte de coisa escrita. Sim, a gente depois vai descobrir. E depois, quando eles vão lá, que ele usou o sangue dele pra escrever. E ele vai narrando o que aconteceu, né? E você lembra dessa parte, Jeff? Que eu vi a cara dos dois, os irmãos, né? Uhum. Gente, a cara que eles fazem com o cara. Que eles se olham, né? É, tipo, fudeu, né? Tamo fudido. A cara de fudeu deles é muito grande. Conta daí aí. Corta pro Knut tentando arrancar aquele. Como se fosse uma tatuagem que ele tem nas costas, que eu não entendi direito. Não, mas antes disso, o que é uma coisa importante do filme é o que ele lê, o russo lê, o que ele escreveu. Ele fala que ele se sentia preso num porão. Que tinha comida e bebida, mas que ele começou a beber o próprio sangue porque ele sentia que tinha alguém mais lá no porão com ele. E aí é justamente a situação da menina, da presa no porão e a cara dos irmãos, assim, eles ficam aterrorizados com aquilo. Que é a cara de fudeu muito. Aí sim, corta pra cara do Nute, desesperado depois dessa revelação, tentando arrancar a marca que ele tem. É uma coisa que a gente não comentou, naquela hora que a garota tá espiando eles tomando banho, ele tem uma marca estranha nas costas que até aquele ponto não tinha feito sentido, mas lá pra frente a gente entende melhor. E ela olha essa marca dele e agora ele tenta tirar a marca. Parece um não, triângulo. Não é um triângulo, parece um tipo de runa, alguma coisa, mas depois a gente entende direitinho o que é aquilo. Eu achava que era uma marca de nascença, eu não entendi tão direitinho o que era aquilo. Porque se você pausar ali na hora, você vai entender direitinho, você vai falar, puta que pariu. Ah, quando ele vira, depois dá pra ver, entendi. Entendeu? Agora eu entendi. Agora caiu a ficha. Agora. Mas vamos esperar. Ele, gente! E aí eles vão começar a enterrar o cara, né? Que é o que tem que fazer. Enquanto eles estão fazendo isso, o Semensky fica contando a história do Ivan o Terrível, o Czar Ivan o Terrível. Ah, sim, tá. Que deu... Ah, então eu confundi tudo. Que denunciou... Ah, tá. Aquela ideia da mãe, põe a mãe pra morrer na fogueira. Aos 10 anos de idade, e que ela foi a primeira bruxa notória da Rússia, assim... O Knut, ele vai falar com a senhora ancião, com a esposa do ancião, e ela fala que... Ele pede explicações sobre aquele lugar, ela fala que antes dos russos, aquilo ali era um monastério russo. E antes do monastério existir, a sauna já existia. E que eles acreditavam que, aquilo que a gente falou, que um homem podia se lavar dos pecados na sauna sem recorrer a orações ou preces, né? E aí ele pergunta pra ela, o Eric pergunta pra ela por que ela tem medo da sauna. Ela pergunta, ela desvia e fala assim, o que é esse troço na tua cara? Ele fala, não, são óculos pra eu ver bem e tudo mais. Eles refletem melhor a luz nos meus olhos e tal. E ela fala, você sabe a sauna? Você falou do reflexo da luz. Quando você tá num lugar escuro, a escuridão não reflete a luz, ela engole a luz. E aí, enquanto ele vai contando pra senhora anciã, um dos raros momentos de humanidade do Eric, falando assim de como ele... sempre foi um estudioso, que era tipo o primogênito da família, o garoto esperto, que ia chegar a algum lugar, sabe? Aquele que ia fazer uma carreira decente na vida e tudo mais. Tá o Knut entrando na sauna. Fica cortando e... Na verdade, o Eric tá falando do Knut, né? Que é um orgulho e tudo. E aí tá o Eric com aquela cara de abobalhado entrando na sauna. Ele olha pra velha, que a velha é uma curandeira, ela trabalha no hospital de qualquer maneira, e ele pergunta... Já que você trabalha aqui, me diz isso aqui, ele mostra a ferida na mão, sabe como é que eu posso curar isso aqui? E ela fala, olha, o melhor lugar pra você curar essa ferida é onde você fez essa ferida, né? Que, ou seja, ela não só não respondeu, como falou, isso é um pecado teu e você vai ter que morrer com isso. O Knut encontra com a garota ali dentro. Pedindo desculpa, falando que já era tarde demais. Ela pergunta, por que você não voltou? Demais, não, mas se eu voltar agora, não é tarde demais? Ela tinha arrancado realmente com as mãos dos próprios olhos, né? Aquele gesto de vergonha que ela mostra quando ele tentou beijá-la, na verdade ela arrancou os olhos depois, e ela falou, tudo que você tinha que ter feito era voltar. E aí ele pega e meio que enfia a mão nela, não sei se ele enfia a tocha que ele tá segurando nela, ou uma faca. Parece que dá um golpe ali, parece, né? Que dá um golpe, e ela o abraça, e enquanto isso eles estão enterrando lá o soldado russo, né? Eles enterram o cara com carvão em brasa, e eles contam essa história do Ivan Terrível e tudo mais. E aí tem uma das melhores cenas, o Eric, ele tá sendo desconstruído à medida em que os dois estão sendo, né? O Eric e o Knut, ele vai pra frente da sauna, ele não entra, mas ele começa a desafiar a sauna, desafiar os pecados dele, os mortos, os 73 mortos dele, falando... Ah, pode crer. Eu tô aqui, venham me pegar, tá pensando o quê? Ele joga a espada fora, tira a faca, tô aqui, tô indefeso, venham me pegar e tudo mais. Mas ele acaba desistindo, ele volta pra cabana dele, ele não tem resposta aos brados dele, e ele, esse momento, eu já sabia que nesse momento deu merda. Medo, cara. Porque o Knut, ele tá sentado de costas pra ele e não aparece, ele não se vê em momento nenhum. Eu achei que ali já tava sem olho, velho. Ele não fala, mano, dá um cagaço. Ele fica falando, não sei o quê, ele acaba desistindo, ele fala, tá, tudo bem. Amanhã de manhã eu vou acertar as coisas com os russos, acabou a treta e tal, e a gente pega e vai voltar lá pra salvar a tua garota. Aí o Knut fala assim, que ele acha que é tarde pra salvá-la, que ela agora é o número 74. E não dá pra ver a cara dele. Tem uma hora que vira, a câmera vira das costas dele pra frente, e a cara dele tá tão imersa em sombras assim, que não dá pra ver como é que a cara dele tá. E aí corta pra a mulher do ancião lá, a médica da vila. Ela começa a sentir um medo terrível, ela apaga a vela, e aí tem um corte muito estranho, já amanheceu, tem a menina na poica, correndo pela aldeia, se escondendo, e sendo perseguida por alguém, e ela se esconde numa cabana lá, e do nada ela começa a babar sangue e perde um dente. Já começa a dar errado aí, né? Que pariu. E caiu o dente. Eu queria saber... E a mulher também, né? A mulher também, ela vomita sangue também nesse momento, né? Vomita sangue, exatamente. Não, todo mundo fodeu muito. Eu queria ali entender qual é essa simbologia com o dente. Será que é algum tipo de ligação com as fadas dos dentes? Porque arrancar os olhos, eu até posso entender a simbologia de arrancar os próprios olhos para não enxergar os próprios pecados, que é a ideia sobre a qual aquela sauna se reflete e tudo mais. Agora, o lance do Dent deve ser alguma coisa da mitologia finlandesa, porque eu realmente não captei essa. O que vocês acham? O que eu pensei um pouco antes, não com a criança fada dos dentes, mas com a questão da hóstia e igreja católica. Pois é, pode ser, mas... Porque parece que tem um momento que ele tá recebendo alguma coisa, mas na verdade ele tá tirando o dente. Isso, exatamente. Bom... corta o Semensky e o Eric estão fechando o acordo. E olha só que interessante, o Semensky, ele fala, por causa das histórias daquele livro que ele leu, que o Knut tinha dado pra ele, que ele prefere que os suecos fiquem com as terras. Eu acho uma frase muito legal que ele fala, que é: eu acho que a Rússia vai se tornar um lugar maior por não ter este pedaço de terra. Então, assim, o pântano é de vocês. E aí eles naquela época, ouvintes, eles, como é que eu vou dizer assim, o reconhecimento de firma em cartório era feito com um negócio chamado lacre e sinete. O que que era? O lacre era uma espécie de cera muito vermelha, que era derramada, e aí o sinete era um selo em baixo relevo marcado com a posição de honra da pessoa, ou o país e tudo mais. Então era uma forma de dar veracidade ao documento. Eles colocam lá, marcam cada um com os sinetes, e ele fala: cadê o sinete do Knut, do teu irmão? Ele fala: não, eu sei onde ele guarda, eu vou lá buscar, ou eu trago pra cá e a gente faz, ou eu encontro com ele pessoalmente e ele vem. E aí é que tem a grande virada, porque ele chega lá, ele pega o sinete, a primeira coisa, mas ele vê um caderno do irmão largado no chão, tem um monte de páginas completamente manchadas de preto, e ele vê um desenho em vermelho que tem a mesma marca nas costas do irmão. E ele ficou olhando para aquilo. Eu acho que é um pedaço da pele da... Será pele, que era? Porque você viu que é uma pele. Parecia. Ali. É um retirou a pele dali. E aí ele fica meio assustado e vira. E quando ele vira aquela imagem, na verdade, a gente tava olhando ela de outro ângulo, era difícil de entender, mas quando ele vira, é o 75. Ou seja, ele era a 75ª vítima. Exato. Aí ele fica desesperado e sai correndo. Mas já é tarde demais. E aí corta de novo pros russos. Os russos estão querendo ir embora. Olha, se eles não vierem, a gente vai embora. Bora mesmo. Ele fala pro Capitão Biquinho: olha, eu não te contei isso, mas eu li todas as coisas que o soldado russo lá da barba, que eu não lembro o nome dele, tinha escrito, e ele tava tão transtornado que ele falou que ele queria matar todos nós, assim. Ele falou que amanhã a gente veria alguma coisa que nem Deus gostaria de ver. E aí o Capitão Biquinho fala... Ele sentiu que não tinha matado. Ele sentia tido coragem de matá-los, porque no dia seguinte eles seriam... obrigados a ver uma coisa que nem Deus queria ver. E aí o Capitão Biquinho fala: peraí, mas amanhã, se ele morreu ontem, então amanhã é hoje. Hoje. O Capitão Biquinho vai e mata o Semensky, que era o... fica subentendido que era o amante dele, né? Atravessa o peito dele com a faca vindo das costas e fala: você sempre foi como um pai pra mim, como um Marco, mas na verdade eu amo o Knut, e é ele que eu quero na minha vida. Caralho. Pelo que dá a entender, não dá pra gente ouvir, o Semensky, ele morre falando orações, né? É, ele fica balbuciando, né? Você fica... Isso, exatamente. Umas coisas. E aí o Eric tava correndo, ele vai pra enfermaria, ele encontra com a Poika, com a menina, que estava escondida debaixo do negócio, ela tá com a boca suja de sangue, que ela perdeu o dente e tudo mais. Aí dá a entender que quem estava perseguindo ela naquela cena era o Knut, e ele pergunta: você sabe onde está meu irmão? E ela fala: aquilo não é mais o teu irmão. E aí ela fala: ele levou todo mundo da cidade com ele para a sauna. Então o Eric dá a mão para a menina, eles saem, eles se vão para a cabana onde está o corpo do Semensky. Ele fala: não, agora eu vou mudar isso aqui. Eu achei outra coisa genial do filme. Os russos decretaram que os suecos tinham que ficar com o pântano. E ele, nos documentos, decreta que os russos têm que ficar com o pântano. E falsifica todas as assinaturas. Aquele pântano ia ser realmente terra de ninguém. Porque os russos iam achar que era dos suecos, suecos que era dos russos, ninguém nunca mais ia chegar naquele lugar amaldiçoado. Eu achei muito legal aquilo. Ele fala um diálogo que eu acho muito legal, que ele fala que o futuro tem as costas viradas para nós, e como a gente não vê nosso futuro, tudo que a gente tem é enxergar os pecados da nossa própria vida. Manda a menina catar tudo quanto é comida que puder. Ela fala: não, você vem comigo. Ele fala: não vou. Porque ele fala lá pra trás, enquanto ele tava chamando os pecados dele pra pegá-lo na frente da sauna, ele fala: tudo que eu queria nessa porra dessa guerra era salvar alguém. Eu achei que ia ser meu irmão, mas não, pelo visto não. E a pessoa que ele quer salvar acaba sendo a menina, a Poika. E ele dá a comida pra ela e fala: olha, você vai pro norte, não para. Quando você chegar numa cidade, é a cidade de Tralalá, que eu não vou saber falar o nome, você entrega esses documentos pra ele, que vai estar tudo certo, e você só some. E se der certo, depois você vai pro sul, pra cidade de Tralalá, também na Suécia, e você vai manda procurar a mulher do chefe da cavalaria, que era ele, o chefe da cavalaria, ou seja, a mulher dele, e falar assim, você vai e olha nos olhos dela e fala assim, que você tem um lugar à mesa porque você tá carregando a última imagem, o último olhar do marido dela, que eu achei um diálogo bem escrito. Meu, pra é caralho. Muito foda, é. É, e ele tira o óculos pra encarar isso. Melhor ela e depois põe de volta. E o cara tá tremendo, né? O cara é mó foda, B10 do caralho, tá tremendo. Porra, cara, todo. Essa cena é muito legal. Tá. Muito e aí legal. Passa ele a poica por baixo de um buraco e manda ela correr sem olhar pra trás, né? E é o que ela faz. E aí ele sai. Aí ele começa a se despir. Ele tira toda a roupa. Ele vai todo limpo. Ele tira as armas, ele vai nu pela cidade, ele entra na sauna. Aí eu agradeço pela falta de depilação do século XVI. Sensacional. Porque tanto cara pra aparecer pelado, vão botar justamente aquele feio. Justo o Walter White, né? É, não tem como um momento de alegria nesse filme. Aí ele chega lá, ele entra na sauna. É, o irmão já tá esperando ele, não mostra que os outros estejam lá dentro da sauna. Eu continuo achando que todos os 73 da aldeia eram os pecados dele, sendo a Poika, a menina, o 73º, porque podia ser aquela garota loura, a gente nunca viu o cabelo dela. Ela podia ser o pecado dela enquanto adolescente, pouco antes de virar aquela que a gente vê ele matando o pai e tudo mais, mas ele entra lá, tá o irmão manda ele se sentar e começa a lavá-lo na sauna. Enquanto isso, a menina tá correndo na floresta. O irmão, o Knut, fala pra ele: eu tenho uma coisa pra te mostrar. O Eric fala: eu não quero ver isso. Eu não quero. Não mostra pra mim. O que quer que seja que você quer mostrar, eu não quero ver. E aí a menina chega no rio, que o irmão tinha falado. Ela saiu do pântano e ela vê o cadáver do Capitão Biquinho, que parece congelado já, né? Não, e o legal é que mostra na hora que ele tá lavando, o Knut tá lavando ele. Que ele vira a mão pra cima, a ferida já não tá mais ali. A ferida foi curada. Aquele negócio, né? Do lavar os pecados. Que a mulher falou, né? É. Bem lembrado, Jeff, eu tinha esquecido disso. Isso. E é aquela mão dele na cara do cara, foda, mano. Que cena é, foda. É, porque aí o que é que acontece? A Poika vai chegar perto do cadáver e a gente descobre que não é um cadáver, ele se levanta e o melhor, que ele não tem rosto. É, mano, um cuchulinho. Aquilo me ferrou, velho. Caralho. Muito bem feito, mano. A cara dele é escavada pra dentro, assim. Ele não tem miolo na cabeça. O filme acaba por falta de personagem, mano. Então, mas a menina não consegue chegar na parada. Peraí, calma. Vamos, senão a gente vai embananar a cabeça dos ouvintes. O que acontece é, o Knut lá dentro agarra os olhos do irmão, agarra a cabeça do irmão, que tinha começado a dizer: eu não quero que você me mostre. Ele agarra e danou-se. Ele começa a sangrar pelos olhos e tá meio que implícito que ele vai morrer ali. E tá sangrando, é sangue preto, né? Uma gosma, um piche, tá escorrendo um piche. Ele gritando muito e o cara rindo, ele gritando, e aí aquela cena dantesca acontecendo ali. Você não vê mais a cara do Knut, né? E aí corta pra menina tentando fugir do cara, e o cara correndo numa velocidade absurda. É, correndo, ele joga ela na água, e ele começa, aí é que tá, aí é que é o fudedor de cuca geral. Ele começa a sangrar na menina, a gente não vê se a menina morre ou vive, mas ele começa a sangrar em cima dela, assim, como se espremesse um pote de molho de tomate refogado em cima dela. Ele sangra muito em cima dela. E ela tá sangrando, não, mas ela também, eu acho que não sobreviveu não, porque ela tá sangrando. Quando ela tá caída no chão, ela começa a verter, antes dele começar a derrubar sangue nela, ela começa a verter sangue de umas cortes que começam a aparecer na testa dela. Na testa, verdade. É. Antes do sangue, porque o sangue dela é vermelho, o dele é preto. E aí você vê a diferença dos dois sangues. E eu achei assim, eu fiquei na dúvida, ele tava violentando ela ou era só a questão de estar sangrando em cima dela? Eu acho que ele tava só banhando ela em sangue mesmo. Ela tá banhando ela mesmo em sangue, e ela começa a gritar e aí começa a mostrar o rio, que é a primeira cena do filme. Exato. Exatamente. O rio vira sangue e a bolsa dela que ela tava carregando vai e segue adiante e acaba o filme, bem pra fuder com a nossa cabeça. Você fica cagado pra caramba, e aí eu tô agora aqui no escuro, desesperado, falando disso, ainda falando. Como a luz de vela. Não, eu fui ligar a luz do celular, deu mais medo ainda. Eu desliguei. yllätän Anteeksi, mutta minä haluan nähdä. Erik. Ei mitään hätää. Minä tässä. Eu vou perguntar para cada um o que, que acharam. Eu, a meu ver, eu acho que esse final, ele é como uma coisa cíclica. Se você quiser a moda de Lost, assim, você poderia até imaginar que eles estavam presos num purgatório e que eles estavam tendo que reviver seus pecados ciclicamente, assim. Aquela bolsa vai flutuar de novo até eles vão achar aquela bolsa de novo, que nem acharam no início, vão passar por aquilo tudo, que eles estariam numa espécie de purgatório. Eles se lavaram na sauna e agora eles têm que reviver aquilo até pagarem realmente por seus pecados. O que, que vocês acharam? Lica, manda ver. Cara, eu achei assim... Não, eu achei que é uma história surreal, né? Mas eu não achei que é um purgatório. Na verdade, eu achei assim... Tem toda uma simbologia, mas eu achei assim... O filme, ele mostra o final pra gente entender como é que aquela bolsa chegou ali, entendeu? Pois é, mas aquela bolsa chegou ali... No final da história que recomeça, porque alguém vai achar aquela bolsa e eles vão começar tudo de novo. Não, na verdade, não é? Eu achei que aquele... Porque quem acha a bolsa não são eles. Então, assim, eu acho que a bolsa chegou ali justamente pra você... E a história continua dali, a gente só ficou sabendo o que aconteceu pra aquela bolsa chegar até ali. Eu cheguei a pensar nisso na primeira vez que eu assisti. Mas aí quando eu ouvi de novo, eu percebi que não são os mesmos personagens que acham a bolsa. Então... Não são, eu tinha ficado com a impressão de que eles tinham achado não a bolsa. São eles que acham a bolsa, é por isso que eu falei, não, pelo menos eu tiver muito errado, mas não são eles que acham a bolsa. Então a bolsa, ela segue o seu curso, a gente só vai saber como aquela bolsa parou ali, entendeu? Então isso explicaria o início da história quando eles falam no mapa que dois grupos tinham se juntado para chegar a tal lugar, que o grupo nunca chegou, então o que chegou foi só a bolsa. Eles nunca receberam o grupo de novo. O que você vai ver é que essa bolsa é recolhida pela galera que ficou no acampamento deles. Então tem gente ali que você... Ah, sim, tem razão. Quando vai embora para entrar no coisa, vai só 5 pessoas, 3 russos e os 2 lá, os irmãos. E aí o irmão lá, o Eric, ele vai dar um beijo no cavalo dele e fala que volta dali a 2 dias, né? Isso, exatamente. Fica lá no acampamento esperando os caras voltarem, e os caras nunca voltaram. E a história começa... E o que voltou foi a bolsa. Na verdade, a primeira cena, que é o sangue vertendo no mapa, que o cara tá contando essa história dos caras que nunca voltaram, é a história do fim, é o fim do filme. A história começa pelo final. Então assim... Isso, exatamente. Eu acho que os pecados são deles ali, que então eu estou explorando uma coisa deles e para ali, eu espero, né? Eu não quero pensar que essa porra continua. Eu tô tentando me convencer que parou ali. Sensacional. E você, Jeff, o que você achou do filme? Como é que você interpretaria ele? Então, quando é que você falou da questão de ser como que é? Fugiu a palavra? O purgatório, né? Um ciclo, purgatório. Eu achei que faz sentido também, mas também tem momentos que me causam outras coisas e... Só que, assim, pra quem tá assistindo, pra você ouvinte que tá vendo, que se você se interessar pra ver o filme, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que ele provoca várias reflexões na gente e aquilo, né, os conflitos, a pessoa tá sempre em conflito, né, com... De coisas que ela fez no passado e... Isso, como ela encara a vida tendo feito coisas das quais ela não se orgulha e tal. E em alguns momentos ali, eu me peguei repensando, né? Caramba, meu, mas por que isso aqui? Opa, aí eu comecei a pensar até na minha própria vida. Não, é um filme foda, cara. Ele brota altas reflexões na gente, caralho, cara. É pancada isso. Do caralho. O filme, ele não é um filme pra você assistir. Você fica remoendo ele na cabeça, refletindo sobre a gente mesmo enquanto você assiste, né? Muito bom. Então, Lica, se você pudesse sugerir um outro filme que tivesse essa mesma pegada surrealista, que gerasse esse tipo de... Não precisa ter o mesmo tipo de história, até porque... É. Não são muitos filmes tão estranhos feitos assim. Mas qual filme você recomendaria para os ouvintes do Teatro Escuro de ouvirem? Cara, tem dois filmes que eu gostaria de recomendar, que eu acabei assistindo. Aliás, acho que você não fez. Mas ele é muito comercial, né? Porque a proposta do Necrofilm é trazer filmes fora do circuito. Mas é o Eraserhead, de 1975. Putz, já foi. É o Necrofilm com dois. Isso, que fala do... Então, é verdade, o Eraserhead. E o Insanidade, de 2005. Porra, muito bom, muito bom filme. Insanidade, mas ele é um terror, sei lá, deixa eu ver, eu vou até olhar aqui porque eu não vou saber falar o nome da galera que tá no filme. Nipo, Tcheco e Eslovaco. Uma mistura, é isso. É um filme que é baseado nas histórias do... É uma mistura das histórias do Edgar Allan Poe com o Marquês de Sade, é isso. Porra, então eu acho que, esse filme inclusive, é muito foda, cara. Se não tiver, eu acho que vale o Necrofilme comprar ele. Eu não sei se ele tem. Opa, vou anotar aqui, vou colocar aqui na listagem. Vamos fazer um dia sim, com certeza. Tô falando que esse é um filme que eu assisti, achei muito bom. E eu acho que esses dois que eu falei estão na mesma pegada do que a gente assistiu aqui. Com certeza. E você, Mestre Jeff, qual filme você recomendaria para fundir com a cuca dos ouvintes também? Cara, assim, eu vou trazer uma coisa mais comercial, eu acho. Aquele do Al Pacino, Um Dia de Cão, que eu acho que foi um dos filmes que eu vi lá atrás e que também me fez repensar algumas coisas. Aquele conflito dele, né, de assaltar o banco e aquele caso, a esposa dele. Eu acho que... Cara, muito bom. E tinha o parceiro dele que tava querendo assaltar o banco só pra fazer uma operação de troca de sexo e tal. Que parecia ser um cara puta durão, né? pois é. Pô, filmaço, cara. Excelente. Ouvintes aí, links pra vocês saberem mais dos filmes, das recomendações, tanto da Lika quanto do Jeff, estarão aí. E, peraí, só um instantinho que tocou a campainha, eu já volto aí, rapidinho. Quem será uma hora dessas? Correio! You have mail. Meu Lorde, chegaram aqui os comentários do último episódio. Eu demorei um pouco pra trazer, porque com um braço só ficava caindo um monte de carta. Para com essas desculpinhas pra mascarar tua incompetência e lê logo o primeiro. Aposto que Joseph Klimmer faria melhor sem os dois braços. Que grosso. Tá, mestre, com o primeiro comentário de Norberto Silva, que escreve pra gente dizendo: caraca, esse filme parece ótimo, não tive escolha a não ser colocar pra baixar alugar na locadora mais próxima. Tentarei ver em breve, em tempo, pobre servo de um demônio das profundezas ingrato. Aposto que o coitado tá andando de pernas abertas e bambas até agora por causa da trombetada que levou na traseira. Força aí, Guerreiro das Trevas. Humano Norberto, não há nada de mal em recorrer à minha locadora para filmes que de outra maneira estão fora de catálogo no país de vocês. Pensador fica feliz que você tenha gostado do episódio. Eu não, porque felicidade é uma emoção humana inútil, mas me agrada saber que tenha tido tempo de comentar sobre o episódio. E sobre a trombetada a qual comentou, eu tive que mandar o Pitangui refazer o furico do Pensador Louco. O troço ficou tão largo e profundo que meu abismo das almas condenadas sentiu inveja, como se uma concorrência tivesse iniciado. Passar mal em 2020 e volte sempre. Mais alguma, imbecil? Pô, preciso ofender não, mestre. Tem sim, aqui. Mensagem do Marketing Louco, co-host lá do Conversa Fiada Matou Carambola, que escreveu pra gente dizendo: fala, pensador, li sobre esse filme em alguma revista de vídeos quando jovem, mas tinha me esquecido totalmente dele. Valeu por me lembrar. Peguei na locadora, assisti e ouvi teu programa. Embora eu prefira os filmes esquetes do Monty Python, achei Eric o Viking bem divertido, com boas sacadas que certamente não iriam faltar em um filme com integrante do grupo. O logo da Orion também, que a gente comentou, mestre, lembra lá sobre o logo da Orion, que foi a empresa que lançou o filme, também aparece no início de outras grandes produções dos anos 80, como Excalibur, Platão e O Silêncio dos Inocentes. Gosto do Tim Robbins, mas agora fiquei imaginando como teria sido Nicolas Cage no papel. Provavelmente o filme seria mais lembrado hoje em dia, né? Um abraço. Mark, não acredito que Nicolau Gaiola poderia aderir realmente mais ao filme, embora concorde que ele seria mais lembrado. Mas de imaginar Nicolas Cage recitando o alfabeto de runas dos vikings me fez desistir da ideia. Se fosse ele, sua atuação exagerada provavelmente tiraria do filme a beleza das piadas nonsense e focaria somente naquela aberração de olhos esbugalhados que ele é. A falência da Orion foi algo que ninguém esperava. Não faço ideia do que levaria um estúdio consolidado com tantos sucessos a falir, mas claramente foi por estar na mão de meros humanos. Eu jamais deixaria que isso acontecesse. Espero que com 2020 teu covil de carambolas falecidas faladoras continue igualmente a propagar a loucura no mundo. Leia a próxima, seu porco suado. Pô, mestre, tá piorando aí, hein? Ofensivo. É, próxima mensagem do Rafael Henrique Ferreira, que diz pra gente: um filme sobre vikings dirigido por um membro do Monty Python? Isso não tem como ser nada ruim, assim como um necrofilme com sobre ele. Episódio nordicamente sensacional. Com certeza irei na locadora virtual mais próxima atrás dele. Agora, se Deixa Gomes me permite, irei dar uma escudada na cara do convidado que falou sobre a série Vikings ter se inspirado no filme, mas com amor, risos. Ele diz que na série há um monge vivendo entre os vikings para convertê-los, assim como há no filme. Porém, isso não é verdade. A Telstan, o monge em questão, é capturado como escravo na primeira incursão na Northúmbria e passa a viver com a família de Ragnar. O monge mantém sua fé nos primeiros anos vivendo com os vikings, mas acaba por se converter à religião deles com o passar do tempo. Não falarei mais sobre isso para não ser spoiler e não quero minha suíte no abismo ainda. Risos. A escolha da trilha do final está de parabéns. A Mon Amarth é foda! Um grande abraço para você e um sacrifício de 666 deputados para o Lorde de Ashagur. Rafael, antes de mais nada, gostaria que este estrupício do pensador pedisse desculpas por demorar em responder teu comentário enquanto eu acendo uma caixa de fósforos Fiat Lux em seus testículos. Ai, ai, ai! Ai, ai, desculpa, foi erro do Discos! Ai, só muito tempo depois que eu percebi que tinha chegado comentário novo, foi mal! Ah, porra, isso queima, dói, dói, dói, dói, dói! Agora que tiramos esse elefante castrado da sala e o pensador está falando com uma versão aberrante de Alvin e os Esquilos, deixe-me dizer, nunca assisti Vikings. Não me entra nas cabeças como o canal History faz uma série sobre esses seres nórdicos e não inclui alienígenas na história. Mas quem sabe este ano não assista. Inclusive, saber da história do monge que perdeu suas convicções em prol da religião de seus captores não é má ideia. Se já notou, é exatamente o que acontece com quem escuta o necrofílmico. A pessoa chega aqui com a cabeça cheia de filmes da Marvel e outras baboseiras e quando sai, acaba convertida em um novo estilo de cinema que independe de blockbusters e demais modinhas. Volte mais vezes para comentar, farei com que este deslize do pensador nunca mais aconteça. Mais alguma coisa? Coisa pegajosa. Pô, mestre, olha como é que ficou a minha voz aí. Pô, o senhor não pode fazer isso comigo não, tá? Foi um engano legítimo aí. Próxima mensagem do Felipe Porcelli que diz: caro senhor Rafael Henrique, eu sou o participante que disse que Vikings se inspirou no filme e aceito de bom grado a escudada na cara, pois realmente fui ignorante na comparação, tendo em vista que assisti apenas 2 episódios da série e larguei por questões de preguiça. Mesmo meu comentário sendo uma tentativa de piada mal executada. Que o Lorde das Trevas de Ashagur não tenha piedade de minha alma e de meu bumbum. Ô, meu Lorde Senhor, eu sei como o senhor ficou triste de eu não ter respondido ao comentário do Rafael, mas não dá pra consertar minhas cordas vocais? E meus ovinhos também? Por mais que me agrade essa tua versão de eunuco, ficaria ridículo demais a longo prazo. Vai ali passar este creminho. E Felipe, não se sinta mal por teu erro, afinal você é somente humano. Também só assisti 2 episódios porque não tinha alienígenas babando em ninguém. Apenas não repita isso e volte sempre. Melhorou aí, normal? Opa, sim senhor. Bem melhor agora e minha voz tá estragada de novo os comentários acabaram, sabe? Posso ir ali, tipo, procurar uma prótese pro meu braço? Não. Fala primeiro novamente da Infinity Tour. Quem sabe eles não têm um pacote pra fracassado sem braço como você. E depois pede a teus coleguinhas pra escolher uma música de encerramento. Ou o senhor só me agride, hein? Plateia do Teatro Escuro, vamos voltar a falar de uma empresa que nada tem a ver com morrer dolorosamente por pecados passados. A Infinity Tour. Turismo levado a sério, de forma que vocês se sintam no melhor verão de suas vidas. É turismo em número, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, eventos culturais, luas de mel, turismo corporativo. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que vai parecer uma sauna refrescante com escravos sexuais filipinos fazendo massagem em vocês. Eles só não têm viagens para 1500 e caralhada porque teria que rolar uma máquina do tempo, mas eles têm coisa muito melhor. Embarquem então nessa viagem de uma vez, não fiquem por aí parados esperando a sauna da vida carbonizar seus braços. Vão em blablablablo.infinity.tour.br, os links estão no site, no post e em toda parte. Curtam a Infinity no Facebook e aproveitem para dizer que a conheceram aqui neste reduto de turistas suados e vão já fazendo as malas pela Infinity Tour. É claro. Opa, gente, desculpa aí, voltei aí agora. Começando pela Lika. Lika, passa seus links. Onde é que o pessoal acha você? Como é que o pessoal encontra você por aí nessas internets purgatórias da vida? Então, Então, vocês me contam lá no Twitter, né, com uma arroba Likamon com K. E no Instagram também eu tô lá com uma arroba Lika_Moon com C. Também podem me encontrar no OmegaCast, tá lá no station.com.br, ou no Me Julguem Podcast, que é um podcast que a gente comecei agora com a Cris Navarro, né? O Pensador já gravou o episódio. Oh, yeah. Também vai gravar, né? Sobre esportes. E assim, se alguém quiser ver a gente tá lá no Me Julguem Podcast, nos melhores agregadores, e vocês podem encontrar a gente no Twitter como @julguemme, ou no Instagram como @mejulguem_podcast. Muito bom. Mestre Jeff, deixa aí seus links, como é que o pessoal encontra você, dando ou não dando raquetadas nos outros? Bom, eu sou Jeff Guimarães e a gente tem, eu tenho o podcast Tristas em Ação, um podcast que fala sobre o esporte tênis. A gente tenta não abordar o esporte de um jeito mesa redonda, mas sim, é um podcast, na verdade, de entrevistas, né, onde a gente entrevista pessoas de alguma forma, seja lá como for, jogador, ex-jogador, treinador, ou alguém que tem alguma história interessante que tem o tênis como pano de fundo, e a gente quer saber das histórias, superações e reflexões e tudo mais antes. tenistasemação.com.br em todos os agregadores. Sensacional. E Lika, por favor, me diga assim, qual música você escolheria para encerrar esse episódio? Uma música que tem a ver com tudo que esse filme tão bonito, cálido e legal passou pra gente. Qual música você escolheria? Ai, gente, eu gosto de filme de terror, mas esse filme me deixou com muito medo. E não é, olha, não é um filme slasher. O pessoal vai falar, nossa, mas ela ficou com o medo. O filme é tão bem feito que você fica com medo de não ver nada. Não tem nada no filme, você fica com medo. Eu acho que uma música pra fechar esse filme é Highway to Hell. Olha aí, grande clássico. Que é mais ou menos o que eles fizeram pra todo mundo pro inferno, daquela sauna do caralho. E só uma coisa, a gente vai poder sair da sauna agora? Porque eu tô suando muito aqui. Eu vou ver com o Lorde de Ashagu, vou levar. E, gente, muito obrigado de coração por vocês terem aceitado assistir esse filme tão estuprador de consciência que foi Sauna. Ouvinte, vocês encontrarão aí nos links. É meio difícil de achar o filme para assistir, mas olha, vale demais a pena. Mas o que eu puder deixar de links para vocês verem, corram atrás, conheçam esse cinema tão fora do padrão, o cinema finlandês também, tão fora do padrão do eixo estadunidense. Só um instante, eu vou ali falar pro meu mestre que já foi escolhida a música e, porra, brigadão por vocês estarem até aqui. Valeu! Pronto aí, meu Lorde Senhor, já me despedi da Lika, do Jeff, tá tudo prontinho pra encerrar. Se vossa tiranice pudesse me liberar pro SAMU, assim, seria legal, porque tá doendo pra caralho e... Calma, minha buruca sem vida própria. Sabe, eu queria conversar contigo. Agora que o barato da cheirada passou, pude perceber que eu venho te tratando mal esse tempo todo. Sabe, diria até que nossa relação é muito importante pra mim. É até estranho eu ter que admitir isso, mas a verdade é que eu me viciei em você. Pô, mestre, assim o senhor me deixa acanhado, né? Eu também sempre te achei muito foda, assim, diria até charmoso e bonitão, com esses tentáculos todos e esse olhão vermelho observando tudo. A verdade, mestre, é que... É que eu te amo, e eu sempre tive medo do senhor me dar um fora. Eu agora posso falar, eu me sinto tão livre, eu te amo. O senhor me completa, meu Lorde, eu quero ser todo teu e... Mestre, por que tá ligando a caldeira de... Mestre? Ah, porra, meu Lorde, agora eu entendi o viciado em você. Você nunca me amou, seu biscate cósmico. Eu sou só uma droga mesmo, uma cocaína no teu nariz. Espero que o senhor tenha overdose me cheirando e... Ah!